amigos, está começando mais uma reunião do maior clubinho com as menores discussões sobre videogames desse e todos os planos dimensionais. Sejam bem-vindos, está começando mais um Minigameiros. Com delay, mas sem falhar. Sem falhar, mas com delay. Com delay. É o input lag, né? Uhum, a gente fez o comando aqui, demorou pra gravar, mas estamos gravando, enfim, o primeiro do ano. É o primeiro do ano. Em março. É. Mas é bem no comecinho de março. É, mas vai dar tudo certo, gente. O começo do ano é mais caótico, teve um monte de coisa, vocês não sabem, mas já gravamos 15 mil coisas. O começo e o final do ano são as partes mais caóticas do ano, normalmente. Exato, exato. Mas cá estamos nós pra discutir algo que era pra ser discutido em fevereiro, mas acabou que não deu, então a gente vai discutir agora, que serão os nossos jogos mais esperados, mais aguardados pra 2026. De março até dezembro, pelo menos. Exato, né? Porque a minha lista eu fiz em fevereiro e vários jogos já saíram. Não, todos, né? Imagina. Assim. Todos de fevereiro. Todos não, mas olha só, o meu primeiro jogo da lista já saiu, que é Resident Evil 9. Pois é. Já saiu, já joguei, já zedei. Pois é, pra você ver como são as coisas. Eu já platinei. Mas daí, olha só, a gente tá aqui com uma lista. A melhorzinha que eu encontrei foi a da GameSpot, porque ela lista jogos mais de destaque, né? Porque se a gente for ter todos os lançamentos aqui, fudeu. Mas não lista relançamentos. Então, tipo, ah, vai sair o Indiana Jones no Switch 2. Aí não lista pra não inflar também os jogos aqui. Ah, é. Eu, por exemplo, não botei nenhum desses que vai relançar. Então, a gente vai passando aqui. E aí, assim, vai parecer, nossa, quanto jogo, né, e tal. Mas eles listam os jogos que tem data, né? E aí, à medida que o ano vai avançando, vai tendo nos meses cada vez menos jogos que já tem data. Então, talvez pareça, né, em março, por exemplo, ter jogo pra caralho, mas depois vai dando uma murchada. E aí no final a gente pode falar outros jogos de 2026 que ainda não tem data. A gente fez listas próprias, né? É. E tipo, dois terços da minha lista são coisas que não tem data. Tá pra esse ano, mas sim, não, né? E aí eu quero, especialmente pros meses que tiverem mais coisas aqui, que vocês digam, cada um, qual o jogo mais aguardado daquele mês. Daquele mês pra cada um, assim, né? Então, vamos fazendo num modo meio freestyle aqui, Sushi? Passando pelo mês de março, só apontando jogos que a gente acha que é interessante. A gente tá gravando isso no dia 6 de março, mas eu queria já atentar para um jogo que talvez quando vocês estiverem ouvindo esse podcast eu já tenha falado dele, que eu estou jogando neste momento e estou bem impressionado, que é o Esoteric Ebb, que lançou dia 3 de março para PC. Eu imagino que ao longo do ano ele deve lançar para console também, porque ele já tem suporte para controle e tudo, que é um Disco Elysium D&D. É, assim, é. Muito mais D&D sim, do que sim. Disco Elysium, né? Falaram muito desse jogo. Esse é um jogo que eu tô bem animado pra jogar, não consegui pegar nele ainda. Pelos números, eu acho que dá pra botar ele até no rodízio, porque infelizmente... Ah, é, que pena. Pelo menos em número de review, talvez é um jogo longo e o pessoal tá demorando pra deixar review, né? Uhum. Tomara, né? Mas pode ser que ele engate ao longo do mês, vamos ver. Eu só queria tirar 3 segundos pra falar que eu sempre cito o número de review, é porque é uma das médias que a gente tem pra saber o número de vendas hoje em dia no Steam. É. Já que o número de vendas em si, ele não divulgam, né? Não divulgam, exato. E não tem mais... Que tinha o... SteamDB? Era o Steam Spy. Steam Spy, isso. Que conseguia ver número de venda ou estipular bem mais preciso do que hoje em dia, através dos achievements, né? Uhum. Só que aí o Steam mudou a maneira como funcionam as coisas lá e o pessoal não tava mais conseguindo coletar essas informações, né? E hoje em dia, uma das médias que o pessoal usa de review, né? Que é 0,5%, se não me engano. Pela frequência que você fala isso, Sushi, você tem que ter esse número mais é memorizado. É que varia, né? De jogo pra jogo, de tipo de jogo, de gênero, jogo que engaja mais ou menos, mas a média, vamos dizer 0,5%. É, às vezes é um pouquinho mais, às vezes é um pouquinho menos. Então, se eu vejo lá, ah, esse jogo aqui tem 2 mil reviews, significa que 2 mil é 0,5% do total que ele vendeu. É estimativa, sim. Mas varia. Mais varia. Exato. Mas, de qualquer forma, o Track App, da última vez que eu tinha visto, ele tinha, sei lá, 190 reviews, um negócio assim. Nossa. Ah, que pena. É, eu espero que ele atinja mais público. Ele tá, assim, muito baseado mesmo em Disco Elysium, né? E, obviamente, eu acho que em certos aspectos ali, ele tá aquém do Disco Elysium, mas muito interessante, recomendo, e devo falar em breve num Verte. Outro que, só pra deixar aqui dos jogos já lançados, né? O Scott Pilgrim EX, que eu achava que era um remaster, uma versão atualizada. Eu também achava. O Scott Pilgrim Beat'em Up da Tribute Games antigo. E é um jogo novo, assim. Sim. E dá Attribute Games, com nova pixel art do Paul Robertson. Ele não trabalha com eles faz um tempo. Tem já. Trilha da Anna Magamuchi? Mas é uma nova trilha pô, também. Pô, foda! O negócio é, esse jogo, ele tá seguindo a linha do anime. Que é uma linha do tempo alternativa. Não, é uma continuação da história. Que mistura com viagem no tempo. Isso. Mas ele pega aquela história e isso, dá uma sequência, sim. Né? O jogo tá meio que fazendo a mesma coisa, ele tá meio que continuando a história, com também universos paralelos, linhas alternativas e tal, que você joga com os ex-namorados. Ah, que legal! E assim, no beat'em up, né, de 2010, eu acho, né, do Scott Pilgrim, os personagens eram muito parecidos, né? E nesse eles tentaram fazer bem diferente, cada um joga bem diferente mesmo, assim, bem mais jogo de luta. Mas eu sinto que o beat'em up indie evoluiu muito nesses anos todos, sabe? Esse jogo evoluiu também. Exatamente. Ele é muito inspirado ainda no Kunio-kun, e ainda vai ter essa parada de juntar dinheiro na loja, comprar atributo e tudo mais. Só que agora ele vai ser mais Kunio-kun ainda, porque o primeiro Kunio-kun mesmo, ele já tinha essa parada meio que da cidade aberta, né? E agora o Scott Pilgrim também é isso, ele não é mais fase. Aberto. Ele é meio que a cidade aberta pra você ir explorar. Que eu vi sendo bastante criticado, mas tô curioso pra jogar, pra ver como é que é. Ah, você não jogou ainda? Ainda não. Achei que você vai jogar. Você vai gostar mais do que o original, porque do que eu joguei, não joguei muito, joguei tipo uma das horinhas só, ele resolve aquilo de jogo meio lento, os inimigos defendem muito, agora é porra louca, combo pra caralho, porrada pra caralho, todos os personagens é muito mais ágil. Sim. Tô achando bem maneiro. Um que já lançou, mas eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas que eu acho que vai ser muito bom, por tudo que estão falando, Pocopia. Pokémon Pocopia, exatamente. Que é, né, a gente já falou um milhão de vezes, é da mesma empresa, ainda no mesmo modelo barra engine, com os mesmos assets de Dragon Quest Builders. Então, tipo, tem tudo pra ser maravilhoso. É o jogo que você é o dito num mundo pós-apocalíptico do Pokémon. Isso, exato. Você tem que reconstruir lá o mundinho Pokémon. Tem Marathon, saiu já, né? Marathon saiu? Saiu ontem. Saiu. Oh. Um indizinho que a gente até jogou em streaming, quando a gente tava jogando as demos do Next Fest, num saideira da vida, é o Homura Hime, que ele é um character action muito Nier das ideias, assim. Pega bastante dinheiro, tipo de esquiva, tipo de movimentação, até você ter uma coisinha planando do seu lado, dando tiro, não sei o quê. Mas muito divertidinho. O jogo já saiu, né? Saiu dia 4, e eu queria dar um carinho a mais pra ele, assim, porque ele parece bem legal. É, tô bastante vontade de jogar ele também. Planet of Lana 2 lança no dia 5 de março. Não tenho um carinho especial pelo primeiro, acho um jogo ok. Mas quem sabe o 2, né? O 2 falaram que é bem mais ambicioso. Ué, André, lembra, você não gosta daquele Metroidvania que tem um, mas o 2 você gosta bastante. Axiom Verge? Exato. Caramba, que desenterrada. Mas sim, é, tipo, se eles conseguirem, pelo que o Sushi falou, né, não tinha lido nada sobre, construir em cima da base do primeiro, né? Parece eu acho que ele tem mais potencial. Mecânica videogame agora. Cê, é, porque o primeiro ele é bem simplinho mesmo. Bem mais um jogo narrativo. Um assim. Walking Simulator de lado. Quase. Ah, tipo aquele da menina que tem problema com a mãe. Gris. Que nem acontece do Gris pro Neva, né? O Neva é um Neva Gris evolui com mais mecânicas e tal, né? Então. É. Tem o Zed Spire 2 em Early Access aí, que eu acho que... Early Access não conta como jogo. É, eu só vou jogar quando sair 1.0, provavelmente. Mas fica aí. Para fãs do gênero, na verdade. Um que parece que vai ser legal, que inclusive vi a imagem muito boa, que é Resident Evil 9, né? Os gays já se divertiram. Aí Fatal Frame 2, agora é a vez dos gays. Né? Vai vir um remake do Fatal Frame 2 aí, né? É, na pegada de remakes de Fatal Frame que eles têm feito, né? Agora fizeram remakes e remasters nos lançamentos dos mais recentes, agora estão voltando pro início. Quem sabe eles continuem, façam um remake do Fatal Frame 1, do 3. Uhum. O 2 é o mais famoso de todos. É tipo, né? Silent Hill 2. Tipo. Então, há potencial aí. Né? E o original é muito, muito bom. Uhum. Um que eu joguei o demo e tô muito animado é Monster Hunter Stories 3. Olha aí! Eu nunca tinha jogado nenhum dos jogos da série e jogar o demo do 3 meio que me vendeu, porque o combate, eu não esperava por isso. Eu achei que ele ia ser uma coisa bem mais simplificada. Ele tenta replicar mais ou menos, dado, né, a possibilidade na estrutura de turno, o estilo do combate do Monster Hunter mesmo. Uhum. Então, tipo, tem esse negócio do o monstro, ele vai fugir, você tem que jogar tinta e perseguir ele, e durante o combate tem os pontos fracos, você pode quebrar a parte, ele dropa, sei lá, o chifre. Ele tem muito isso do timing, das coisas, as armas jogam diferente, cada arma tem uma submecânica exclusiva dela, que vai fazer ela jogar diferente, né? O Horn lá, qual que é o nome mesmo? Hunting Horn. O Hunting Horn, você meio que vai tocando a música, e tem um ataque específico que você faz a música acontecer, né? Você vai meio que fazendo as notas, e depois você toca a música e dá o buff. Ele pega realmente as mecânicas do Monster Hunter, coloca na estrutura de turno, e do demo, pelo menos, eu achei bem divertido. Isso vem no dia 13 de março, né? Isso, 13 de março. Chegando já. Dia 12 de março, um outro jogo que eu sei pouco sobre ele, mas estou interessado para descobrir mais, é o 1348 Ex Voto, que é mais um desses esses RPGs históricos, né? Que é engraçado que quando o Rafa fala assim, ah, é tipo Skyrim, Kingdom Come. É tipo Skyrim, só que sem a magia. Então, tipo, pô, que sem graça. Na verdade, é o que me atrai a esse tipo de jogo, que nem eu lembro, por exemplo, Paintment, né? Eu gosto muito disso, de ser um jogo numa época histórica, tentando recriar aquilo, né? De uma forma verídica, com verossimilhança ali. E o 1348 parece ser isso, assim. Ele tem uma estética, pelo menos nas artes dele, que me lembra um pouco aquele filme O Cavaleiro Verde, que é essa coisa bem rebuscada, com uma direção de arte puxada pra certas cores específicas, assim. Eu não sei se o jogo mesmo vai ter essa direção de arte. Eu não sei, na verdade, nem exatamente como é o jogo ou sobre o que ele vai se tratar. Eu sei que ele se passa na Itália, nessa época do nome, e você vai jogar com uma moça. Ela lembra até um pouco a Joana d'Arc, que é meio que o mesmo cabelo. Tava na moda. O que me dá um medinho desse jogo ser meio desvultinho. É, então, ideias. Sempre, né? Esse que é o problema. É, mas tipo o problema é... O problema desse tipo de jogo é o desenvolvedor. Mas não, assim, o desenvolvedor, né, às vezes nem é o problema. Muitas vezes é feito de uma forma inocente e atrai um público desagradável ali, né? É. Mas assim, esse jogo, ele tá muito bonito e com uma vibe bem interessante mesmo. É esse que tinha um combate um pouquinho que parecia Souls, as ideias, assim? Não, eu só acho que tá pensando no Valor Mortis, não? Será? A primeira pessoa, meio Souls. Não sei, agora eu não lembro. Eu não lembro de ter visto combate desse X-Volt, eu lembro dele ser em terceira pessoa, mas posso estar lembrando errado. Eu já não lembro, realmente, agora eu não lembro. O que mais? Crimson Desert, Rafa, dia 19. Até antes da gravação, eu ia falar de Crimson Desert, eu falei, vou aguentar, porque todos os dias eu fico vendo vídeo de Crimson Desert, tô ficando perigosamente muito hypado. É, agora, na data dessa gravação, já saíram previews, né? Exato. É, né, pessoas de verdade jogando esse jogo pra falar, não, é um jogo de verdade mesmo. E, ao mesmo tempo que tem questões, assim, de... Tá, não sei se o game design desse jogo é exatamente muito bom, mas ele é muito ambicioso e muitas das coisas lembram até o próprio Dragon's Dogma, né? Bem nesse sentido, assim, de tipo, pô, é um jogo que talvez ele não entregue, né, a coisa mais polida e é mais direitinho ali na campanha e tudo mais, mas ele tá mirando tão alto, né? Quando você mira nas estrelas... Às vezes você acerta na lua ou algo assim. Ou qualquer coisa assim. Mas, André, esse jogo, ele é de uma ambição. É absurdo. E, assim, eles falam que eles, né, só conseguiram fazer esse nível de ambição porque ele reaproveita muitas coisas do Black Desert, né? Uhum. Que é o MMORPG. Mas, tipo assim, ele tem 1 milhão de sistemas, gente. Ele tem sistema de crime, né? Você pode roubar as coisas, você pode ficar sendo procurado. Ele tem sistema de você montar a sua cidade, você ajuda os NPCs, aí voa, aí usa magia, aí usa corda, aí voa no dragão. Exato. Aí destrói o ambiente. Autômatas, né? Que você consegue controlar. Aí tem coisa de física lá, Breath of the Wild, você usar Ultra Hand. Tem uma cidade no céu, tipo Tears of the Kingdom, né? Então, essas são tipo as shrines, pelo visto. Que é mais puzzle, né? Não, e assim, você tem que achar, tipo, a entrada delas, acho que no chão. Uhum. E aí você consegue ir lá em cima pra resolver. Sim. Né? E o nome desse lugar chama Abyss. No céu, né? Não sei porquê. Mas e aí ele tem negócio de você planar, né? Sim. E tem stamina, tipo Breath of the Wild, e escala o bicho, e aí tem arma de boss aí especial, tipo, as coisas que você acha no mundo é única. Combate usa 53 botões ao mesmo tempo. Exato, né? Tipo, dizem que o combate é muito complexo por causa disso, que você usa todos os botões em dupla, né? Tipo, você tem... O L2 e R2 vareia todos os outros botões. É, exato. E aí você, pra agarrar, é que nem jogo de luta. Você aperta o quadrado e o X ao mesmo tempo. Uhum. E ele tá trazendo influências de muitos lugares, mas pelo visto fazendo elas do jeito próprio dele, né? De um estúdio que nunca fez esse tipo de jogo, que ao mesmo tempo pode ser perigoso, né? Parece que vai ser perigoso, mas ao mesmo tempo é interessante ver essa nova perspectiva, né? Trazer um jogo de um tipo que a gente já viu várias vezes. Mas, por exemplo, que nem o jeito que funciona o pulo do jogo. É muito doido, né? Que você tem um cursor e aí você aponta no chão pra onde você quer pular e aperta um botão, assim. É muito... igual ao Baldur's Gate 3. Não, mas é tempo real, né? Você não... Não, mas sim. Uhum. Mas é aquele sistema que você pega... É meio isso. E não sei se você tem pelo menos 3 personagens jogáveis, cada um com a sua skill tree gigantesca, né? E aí tem um monte de coisa. Tem elemento, aí tem... pega fogo na grama. Aí você pode botar flecha na grama, pegar ela fogo e aí jogar na pessoa, sabe? É muita loucura. Eu tô muito animado pra esse jogo. Tá aí virando a esquina. E assim, ele é quase que um Dragon's Dogma 3 aí, tá? Ele dá essa vibe. É o Dragon's Dogma 2 que a gente merecia. Exato. Né? Dia 19 de março, tem o remaster, remake, reedição, relançamento do Dynasty Warriors 3, né? Que é um remake que veio que meio anunciado do nada, assim, sem muito propósito. Não tem nenhuma grande comemoração, aniversário da série, nem nada do tipo. tipo, assim. Eu até achava que se fosse fazer um remake, que eles fariam de algum outro jogo, tipo do 5 ou algo do gênero. Mas pegaram do 3. É estranho, porque não é nem, tipo, sei lá, o mais popular, não. Mas também não é o primeiro, né? Não, não, não. Estão botando o pezinho na água. É um jogo em que estrearam mecânicas da série e tal, né? É que nem ter multiplayer, por exemplo, poder jogar em co-op. Foi o primeiro jogo que teve esse sistema. Mas mostraram um pouco até, né? Então eu não sei. Provavelmente não vai ser o mesmo gameplay do Origins, que é um gameplay muito bom. Talvez ele seja um gameplay mais tradicionalzão de Dynasty Warriors. Ah, o nome é Remastered. Será que não é porque ele é, tipo... É o sacrossanto. Igual ao 3, assim, vai ser igual. É, eu acho que não vai ser igual, porque os Dynasty Warriors antigos são muito travados. Então, pelo menos... Mas é sacrossanto. É, às vezes, né? Mas, não sei, eu tô bem empolgado. Acho que vai ser legal, porque vai ter todo o conteúdo que saiu na expansão depois. E, pô, mas Dynasty Warriors é sempre muito bom, né? Eu gosto muito. Vem aí. Gosto muito. Dia 20 tem Rubato, que é o jogo do sapinho... Eu ia falar dele, que bom que você puxou, André, porque eu tava com medo de falar dele e todo mundo ficar com o que você tá falando. Aquele que... Mas é o sapinho tipo Celeste? Não, isso é o Croc. Croc. Ah, nossa, é muito jogo de sapo, né? Esse ano? Não, assim, faz anos já. É a década do sapo. André, o que você sabe desse jogo? Eu sei que é um jogo de um sapo com habilidades. Mas, assim, todas as screenshots que você vê desse jogo parece um jogo diferente, assim. Exato, esse jogo é uma loucura. Eu joguei o demo dele e o demo não mostra tudo que tem nos trailers. Porque nos trailers mostra, tipo, um overworld tipo JRPG. Aí tem umas cutscenes que é, tipo, 3D. E o jogo mesmo é um jogo de plataforma side-scrolling que você joga com um sapo. Ele é uma loucura, assim. Tipo, as cutscenes, as coisas... Coisas, a quantidade de gênero e coisas e estilos que ele mistura. Cara, sabe o que ele lembra muito? WarioWare. É, só que ele não tem minigames. Não, assim, mas tipo, esse negócio de... A estética. Exato, assim. A estética. Tipo, olha essa cebola aqui. Sim, é muito WarioWare. É muito WarioWare. Que é o primeiro chefe. Como jogo de plataforma, meio medíocre. Mas a vibe dele carrega. Sei. Você jogou o demo? Eu joguei o demo, achei bem divertido. Tô animado pra experimentar ele dia 20. Dia 20, então. Dia 26 tem um jogo também que a gente viu há muito tempo. Eu achei que a gente nunca mais ia ver. Que é o Copa City, hein, galera? Que é isso? É aquele manager. Do Flamengo? Do Flamengo no avião. Do Flamengo no avião. Caramba. Que é um jogo de... É um manager, assim, de gerenciamento de cidade, só que você vai preparar a cidade pra Copa. Então você vai gerenciar uma cidade em época de Copa. E assim, eu tô nem aí pra futebol, mas se for bem avaliado, me parece interessante. A especificidade, assim, me chama um pouco a atenção. Então dia 26, Copa City. Dia 26 também, eu achei que esse jogo ia demorar mais pra sair, o Life is Strange Reunion, porque a Deck 9, gente, tá desesperada aí pra ganhar um dinheirinho ali em cima de Life Strange. São vocês que não gostam de Life Strange, né? Eu não gosto do final do primeiro e nunca joguei nenhum outro. Eu só gosto do primeiro porque é o único bom, na verdade. Justo, justo. É, eu também só joguei um, não gostei. Não... Do que? Então, finalmente, um jogo que jogabilidade não gosta. Yeah! De verdade. Você também não gosta de Life Strange? Eu joguei um pouco e não gostei. Ah, o primeiro eu acho genuinamente muito bom. O primeiro, o começo é muito interessante, a metade também, mas o final, nossa senhora. Eu gosto do final, inclusive. Mas esse daí é uma continuação, de novo. Então porque... São elas mais velhas, eles estão tentando trazer, né, e milcar aí a nostalgia, porque o único Life Strange que genuinamente deu certo, meio que quase que unanimemente, é o primeiro. Então eles fizeram Before the Storm, a própria Deck 9, porque assim, Life Strange original é da Dontnod, né, que hoje em dia tá fazendo outras coisas aí, já deixou Life Strange pra trás, e aí a série foi meio que assumida por essa Deck 9, que fez o Before the Storm, que é um prequel, daí fizeram, aí a Dontnod mesmo fez o 2, que eu também detesto, mas a Deck 9 fez o True Colors, que é legal, mas ficou meio que aquele, né, não é tão legal assim. E aí eles fizeram, há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, o Life is Strange Double Exposure, que é um que você volta a jogar com a Max, que é a protagonista do primeiro jogo, só que ela não tem mais os poderes de voltar no tempo, agora ela tem problema... ela tem problema. Ela tem problemas e poderes de saltar entre dimensões, assim. Ela tem duas versões da realidade, uma que uma amiga dela morreu, a outra que não morreu. E aí você tem que pegar itens de uma realidade pra outra pra fazer puzzle e tal. E parece que é péssimo... As direções que a história toma são péssimas, o jeito que ele utiliza esse retorno da Max é péssimo. Então, como não deu certo só trazer a Max, agora no Reunion eles falaram, foda-se, galera, vamos trazer a Max e a Chloe de volta. Tipo, a Chloe, assim, né, Mas é a continuação de um dos finais, então? Não, você no começo, você escolhe como que o seu Life Strange 1 foi jogado, porque ele vai levar em consideração, e acho que você vai escolher algumas coisas do Double Exposure também, porque ele traz o personagem do Double Exposure de volta, e ele vai retomar daí. E aí, assim, mesmo que, porque tem um final de Life Strange de um, que a Chloe, vamos dizer, não se dá muito bem, não é mesmo? Mesmo se você escolher esse final, eu acho que eles vão usar o poder de saltar entre dimensões pra trazer ela de volta de alguma forma. Uau. Então é meio que foda-se completo. Vai ter filme, né, do Life Strange também. Não chamaram de volta a Ashley Burch, Kurt pra fazer a Chloe. Ela nunca mais fez a Chloe desde o primeiro, mas tá aí, né? E o outro, o prequel que é com ela? Não, é outra dubladora. Caramba! É a mesma dubladora do prequel, inclusive, que eles estão trazendo aí no reunion. Tá animado então, né, André? Tô muito animado. Uhum. O foda é que, assim, esses jogos parecem uma batida de trem, né? Especialmente o Double Exposure, o jeito que as pessoas falam dos rumos que ele toma, dá vontade de, assim, jogar pra sentir na pele essa emoção, né? Ele é de capítulo? Não são mais lançados em episódios como antigamente, né? A Dontnod não tem saído super bem também nesse tipo de jogo, né? Ano passado eles lançaram o... Eles lançaram os dois já, né? Que é, como é que chama? Que é o da fita lá, o... Esqueci o nome. Como é que chama aquele jogo? Nossa, o pior é que a Dontnod não saiu muito jogo, gente, abandonado completamente. Eles lançaram... Lost Records, Bloom and Rage. Bloom and Group. Isso, mas também não foi muito bem e tal. Eles fizeram aquele Twin Mirror, que também é meio que nessa pegada. Twin Mirror. Eu ia falar que esse tipo de jogo... Esse tipo de jogo não dá mais certo, né? Mas aí eu lembrei, pô, Dispatch deu certo, né? Então, eu acho que não é o tipo de jogo, é o tipo de história que eles estão contando, que não tá conectando muito, assim, a escrita do jogo, né? Os rumos da história e tal. Nossa, o maior sucesso dele dos últimos tempos é Jussante, né? É o de escalar, né? É porque, André, você ouviu falar de um jogo chamado The Lonesome Guild? Não ouvi, não. Pois é. Coira? Não ouvi, não. Pois é. Harmony, The Fall of Reverie? Não ouvi, não. Gerda, A Flaming Winter? Não ouvi, não. Não é preciso estar inventando. Não, certo. É tudo jogo deles. É. Nos últimos 2-3 anos. Incrível. Também dia 26, não é possível. Um que talvez seja o meu jogo mais aguardado de março, Screamer, que é o jogo de corrida anime. Pode crer. O de trem? Não, corrida. É de trem, a Densha Tech. É. Que é muito bom. A gente jogou a demo e é muito, muito bom. E não é um jogo de corrida, é Tony Hawk de trem. É, mas a gente vai chegar nele. Corrida. Tem a data aqui ainda. Mas o Screamer é um jogo com um visual anime, lembra uma coisa um pouco Burnout, mas com um modo história também. É, tipo cutscenes entre as corridas e tudo mais, né? É, mas lança aí dia 26 de março, tô curioso pra saber mais sobre. Um jogo que eu tô muito curioso, André, apesar de não botar muita fé, é o Legacy of Kain Ascendance, que sai no finalzinho do mês, dia 31. Finalmente uma sequência de Legacy of Kain, Sushi. Exato, agora 2D, pixel art, não sei se é Metroidvania, só jogo de fase. Eu acho que é mais fase. Estou curioso. É como eu posso definir. É. Pô, eu acho que eu não joguei todos os Legacy of Kain, os Soul Rivers nem nada, mas eles têm um lore muito interessante, assim, né? A lore do mundo é muito interessante. Dá vontade de jogar só por causa da lore, assim. Dá vontade de fazer um dash sobre, não é? Dá pior que dá. A Amy... Henning não tá participando? Não, mas não. Ela tá viva ainda? Tá viva. Tá trabalhando no jogo da Marvel Hydra lá, 1943. Esse que vai sair com toda certeza? Não, com toda certeza nenhum projeto dela, então, né? Então, pois é. Mas acho que o último Legacy of Kain que ela trabalhou foi o 2. Acho que nem o 3, que é o Deception... É o que saiu agora. É o que saiu agora. É o remaster. O remaster que saiu agora. Eu acho que nem esse tem ela mais. Acho que é só o 1 e o 2. É o Defiance. Defiance, obrigado. Defiance. Ó, um jogo que tem potencial pra ser um dos fenômenos de 2026 é o Hakoin, que sai dia 31. Que é um jogo desses de apostinha e balatro-like. Ah, então você gosta desse jogo de bet. Olha, mas vende, viu? Vende. Eu não gosto, particularmente, não gosto. Não joguei nem o Clover Pit, por exemplo, do ano passado, que foi meio que um dos balatros do ano passado, né? Não quis nem encostar. Tá, antes da gente ir pra abril, então, qual o jogo de março vocês mais estão empolgados, esperando? Eu não consigo falar da minha droguinha, The Last Warriors, né? É a minha droguinha, não tem jeito. E vamos falar, talvez, se possível, de jogos que ainda não lançaram, né? E se eu não joguei? Tipo, o Esoteric Ab, eu não joguei. Pode falar. Então. O Pocoupia, você não jogou. Eu não joguei, mas de todos, acho que o Esoteric Ab é o que eu tô mais animado, eu acho. O que eu tô mais animado é o Crimson Desert. O que eu tô mais animado é o Screamer. Não, olha só. Bora abril? Abril. Abril? Que tem abril? Darwin's Paradox sai dia 2 de abril, Sushi. É um jogo publicado pela Konami, onde você joga com um polvinho. Ah, é verdade. Stealth. O jogo Stealth Polvinho. Esse nome me é familiar. De onde o jogo saiu? Teve uma demo recente aí, tematizada de Metal Gear, né? Mas eu não sei se é um conteúdo que vai estar no jogo final, não sei se foi só pra demo. Mas parece simpático, assim. Parece. Quando apareceu pela primeira vez naquele... Foi no City of Play, né? Que apareceu... Acho que sim. No bloco da Konami do City of Play, eu falei, nossa, Octodad? Mas não, não era Octodad. O pior é que os meus de abril estão só lá pro final, só. Meus dois mais aguardados. Um outro que me parece ser interessante é esse People of Note, que vai sair dia 7 de abril, que é um RPG, um JRPG, alguns diriam, de temática musical. E aí cada membro da sua party é um tipo de música, um tipo de instrumento. Então vai ter uma cantora pop, vai ter uma cantora de ópera, vai ter um cara do rap, vai ter um guitarrista, vai ter um baterista. E aí cada um vai ter uma mecânica diferente, misturando o jogo de ritmo com o JRPG. É daqueles que, assim, o conceito é muito legal. Você vê no trailer que não é um jogo com muito investimento. Então pode ser que, né, ele fique prejudicado. Mas o conceito, pelo menos, é interessante. Dia 7 de abril. De fato, bem interessante. Um jogo que tá aí, acho que um dos mais hypados do ano, pra quem acompanha indies mais de perto, é o Replaced, né? Sim. Que é, eu acho, essa é a minha impressão ainda do jogo. Não acompanho muito. Então, tipo, eu sei se é o preview, já saiu demo, os caras. É, já teve gente jogando, acho que é a demo, né? Aí. E... E a impressão que eu tenho dele vai ser meio que um cinematic platformer, né? É, tipo um Inside. É. Ou... Pra quem não lembra, é aquele jogo de pixel art, mundo 3D, com câmera ultra cinemática. Iluminação super foda, neon, assim, cyberpunk. É, eu ia falar, parece o do Harrison Ford. Blade Runner. E ele foi anunciado em eventos Xbox. Eu chutaria até mais, mas talvez, alguma coisa assim. Eu lembro dele tá aí desde o começo dessa geração, pelo menos, sabe? Eu chutaria 2021, assim. Mas tem bastante tempo, né? Que é uma equipe pequena, um desenvolvedor só e seus amigos. Inclusive, né, teve umas polêmicas com o desenvolvedor, não sei a que pé anda isso. Mas o jogo, assim, bonito ele é pra caralho, pelo amor de Deus. Se for um jogo medíocre, mas ele mantiver, né, a parte visual do início ao fim, eu acho que talvez já valha. Ele foi anunciado em 2021. Um jogo, André, que me parece passar exatamente isso que você falou, um jogo bonito, mas medíocre, é o Mouse PI for Hire. Esse não é aquele do Mickey Mouse? Exato. Tipo desenho dos anos 30, assim, né? É que ele aproveitou que o Steamboat Willie entrou em domínio público, né? Não acho que é isso, não, porque ele não tá usando nem o Mickey, nem essa vibe de Steamboat Willie. Tipo, ele tá se inspirando, né? Mas acho que distante o suficiente. Talvez ele tenha nascido dessa forma, né? Porque é outro jogo que tá aí há bastante tempo, né? Ele tá antes de cair, até. Verdade. Os direitos. Ele é um boomer shooter, né? Preto e branco. Estética meio Cuphead. Animação assim, né? Super bonita e tal. Mas ele tem muita carinha que vai ser um jogo super medíocre pra mim. Olhando em vídeo, pelo menos. Talvez ele só não seja inovador, né? Eu tinha essa impressão, Shin, das primeiras vezes que ele apareceu, porque realmente ele tá aparecendo em eventos há tanto tempo. E parecia ser um jogo meio simples com essa estética pra carregar, né? Mas das últimas vezes que eu vi, eu fiquei bem impressionado, assim. Tipo, ele tá parecendo bem polido, bem interessante, com as mecânicas legais, assim. E, pô, a animação tá incrível, tipo, porque ela já era legal no começo, né? Mas parece que eles passaram esses últimos anos pulindo pra caralho a animação. E tá muito, assim, de encher os olhos mesmo. Parece, né? Eu chutaria que no meio do desenvolvimento, talvez, eles conseguiram dinheiro de publisher. E aí, talvez, por isso, eles estenderam, né, o tempo de desenvolvimento. Porque uma coisa que, inclusive, eles anunciaram há não tanto tempo assim é que o protagonista é o Troy Baker. Ah, é? Uau. Ah, mas sempre é, não é? É, em todo jogo. É, eles estão sendo publicados pela Playside. Eu não conheço essa publicação de nome. Mas vem aí dia 16 de abril. Dia 16 de abril também, André, vem o Tomodachi Life, Living the Dream, que é um simulador de amigos. Da Nintendo, né? Exato, da Nintendo, exato. Já teve até um direct sobre ele. A gente já falou sobre ele em uns vértices, algumas coisas assim, mas pra quem não conhece nada, brinquei que é um simulador de amigo, mas é tipo isso. Você vai replicar ou não, ou você vai criar vários Mis diferentes, né? É, idealmente pessoas da sua vida. Ou celebridades, esse tipo de coisa. E você vai botar eles. No original você botava todo mundo pra morar num mesmo condomínio, e nesse você vai botar todo mundo pra morar numa mesma cidade. E aí eles vão viver a vida deles, vão conversar, vão brigar, vai ser o seu próprio Big Brother Brasil. Perfeito. Quando tivermos órfãos de Big Brother, né, que já tá acabando aí. Pô, vamos fazer o Juliano Floss, a Ana Paula. E a gente. Exato, vamos, todo mundo e a gente. Porra, por favor, galera. Eu apoio, Rafa, faz lá. Assim, o Giant Bomb lançou uma série agora, que eles estão jogando Tomodachi Life do 3DS, né, e aí fizeram todos eles lá e vai ter tipo um reality show que eles estão fazendo com o Tomodachi Life. Eu não sei se a gente tem na nossa equipe alguém tão bom em capturar a essência de uma pessoa e fazer em forma de Mii, quanto a Abby, que eles trouxeram a não a Abby Camargo, né, mas a Até porque você vai ser a necromancia. É que é Age Art Bomb, né? E, nossa, assim, o jeito que ela captura a pessoa, a essência humana dentro daquele Mi é uma parada impressionante. Talvez o Rafa seja o maior artista de Mi que a gente talvez tem. Talvez a Clarice consiga. A Clarice é boa também. É, boa, é igual no The Sims, por exemplo. É, então. É verdade, né? É. No The Sims, pelo menos. É porque o Tomodachi Life, a criação de Mi, ela é mais limitada, né? Mas talvez seja uma ajuda até, né? A limitação, ela cria criatividade, né? Exato. Eu sou fácil de fazer. É verdade. Pô, o sushi será tá que pronto é fácil já. Fazer? É. Tem não sei. Um sushi-like no Esoteric Ab Sushi. Um capetinha sushi-like, assim. Careca? De óculos? Com cavanhaque. Caralho, perfeito. Perfeito também, André, vai ser o jogo que vai sair dia 17 de abril, o Pragmata. Desculpa, antes da gente avançar, eu queria voltar um pouco, a gente deixou passar, o Doza Divas. Ah, que é um jogo novo do pessoal que fez aquele Tales of Suitors, fez o Falcon Age, o jogo de falcoaria que tinha VR. Acho que não é Falcon Age, não. É Falconir. Não. Falconir é outro jogo. Ah, talvez eu esteja confundindo o de VR com o Falcon Age, mas o dele... É o mesmo. É? É Falcon Age? Eu que tô falando merda? É, esse aqui da... Ah, não, tá certo, é esse mesmo. Eu torço muito por esse estúdio, porque sempre tem pegadas muito interessantes, um estilo de arte muito maneiro. Sei pouco sobre o 12 Divas. Qual é o conceito dele? Tem 12 divas, e elas todas têm que brigar, isso pra sobrar uma só no final. São divas das doses, assim? Uhum. É doza de comida, da comida indiana. Duas irmãs e um mecha espírito cozinheira se juntam para lutar nesse apimentado RPG por turnos. Viaje por um mundo vibrante, cozinhe refeições saborosas, lute contra um império maligno de fast food e fortaleça a comunidade. Então é você e sua irmã num mecha cozinhando pelo mundo num RPG de turno. Pô, legal. Interessante, né? No mínimo, então é um JRPG. E muito bonitinho. Muito, né? O estilo de arte desse estúdio é sempre on point, assim. Então, vem aí no dia 14, voltando um pouco. Mas no dia 17, Sushi? Mega Man, André. Mega Man. Vai ser Mega Man. Não tem o que a Capcom diga, que não vai tirar essa ideia da minha cabeça, que Pragmata é Mega Man. E vocês viram que vai ter amiibo da Diana, da menininha? Sim, vai ter dos dois, né? Dos dois, não sei. Mas eu vi o da menininha só. Eu só vi da menininha também. É, achei que ia ter o do meninão. A Capcom tá apostando pesado em amiibo, né? Ultimamente. Loucura. Vai ver que os amiibos de Monster Hunter deram muito certo. É, pois é. Mas sabe que é o foda? O ser humano normal não fica bom em anime. Depende. O amiibo do Leon e da Grace não ficaram bons. Ah, não. Não. Mas Pragmata é a nova IP da Capcom, né? Acho que é a primeira vez que a Capcom faz uma coisa nova. Estou fazendo aspas. Aspas no ar, né? Aqui. Porque claramente é Mega Man. Mas é supostamente uma IP nova, né? Que ela não faz tempo até, eu acho. Pelo que eu me lembro, pelo menos. É, IP nova o Kunitsugami era? Kunitsugami, também. É, não, é verdade, tem razão. Mas é raro hoje em dia. É raro. Pra uma empresa grande, a Capcom até que faz um número bom de IPs novos, né? Tipo, sabe, uma a cada 2 anos, 3 anos. Exo Primal. Tem também o outro esquisito, o Metroidvania, que saiu pra celular e agora tem pra Switch. É, do pessoal do Kunitsugami. O Shinsekai lá? Shinsekai Into the Depths. Into the Depths, né? O Pragmata, eu não sei o quão correto é isso, mas esse jogo ficou em desenvolvimento há 53 anos, né? Uhum. A gente ouve sobre ele há muito tempo, e aparentemente era porque era um novo estúdio dentro da Capcom, né? Uma nova equipe, que era uma equipe pra dar um frescor, fazer coisas novas e diferentes, e aparentemente foi muito difícil, porque demoraram bastante. É a Capcom experimentando o que a indústria inteira tá experimentando, porque nunca mantém ninguém contratado, né? A indústria, no caso, e aí sempre tem que começar do zero com uma nova equipe, né? Então é a Capcom criando uma nova equipe, eu espero muito que dê certo e que eles mantenham essa equipe pra fazer mais coisas. Inclusive, né? O jogo foi adiantado, né? Isso. Adiantado. Nos Estados Unidos só. Só nos Estados Unidos ele foi adiantado. No Japão, não? Nas outras regiões, não. Pera, então por algum motivo. Tem que esperar aqui uma semana? Isso nunca acontece. É. Não, o que eu vi, eles adiantaram todas as plataformas, exceto Switch 2. Foi isso? Será? Foi o que eu tinha entendido pelo trailer. É, bom, eu não tenho certeza. Eu vi o anúncio da Capcom ontem. Exato. Foi no evento que eles anunciaram. Foi. Eu tava pensando que eu vi o anúncio da Capcom. E será que eu vi na Capcom Brasil, entendeu? No YouTube? Ah, não sei. Mas era dia 24 e agora é 17. É. Uhum. E vai ser esse jogo de tiro em terceira pessoa com um minigame de hackear plataforma e tal. E eu espero que seja muito bom. Eu acho que vai ser legal pra caramba. O minigame de hackear, é importante dizer, acontece enquanto você mira e atira. Tudo ao mesmo tempo. É uma coisa meio The World Ends With You, só que de tiro e hackear. Em tempo real. E outra coisa que eu só queria pontuar, que o Pragmata não são só novos funcionários. É uma equipe de novatos mesmo. Que era pra ser a Capcom meio que cultivar um novo grupo mesmo, pra ir crescendo dentro. Tomara, pô. Tô torcendo demais. Não, legal. Acho muito foda a iniciativa. expectativa. A minha aposta vai ser um jogo ali nos 80 baixo, sabe? Tipo 82, 81, assim. 85, eu acho André. Que vai ser legal. E eu espero que venda e que, né, dê certo pra Capcom aí. Um jogo que eu não tava ligado, mas eu só fui descobrir a existência dele, fiquei muito surpreso, vai sair dia 28 de abril, que é o He-Man and the Master of the Universe Dragon Pearl of Destruction. Que é o beat'em upzinho do He-Man, que é o beat'em up de He-Man. É, né? Que muito é bonitinho. Muito parece muito legal. É porque vai ter filme, né, do He-Man esse vai, ano. Vai, ter outro filme de He-Man. Um filme live action. Ele tá sendo feito pela Bitmap Bureau, que é uma desenvolvedora que fez aquele Terminator 2D No Fate, que também fez bastante sucesso ultimamente, né? Fez um sucessinho. Pera, esse é o do... Do ano passado. Do Exterminador do Futuro 2? Isso. É. Ele é legalzinho. Ele deu uma viralizada, ele deu uma estouradinha, assim, né? É que ele visualmente é muito bonito, mas como gameplay ele é legal. É. Que ele tenta ser muito fiel ao filme, aí acaba que ele meio que tem vários estilos de jogo dentro do próprio jogo pra encaixar as situações dos filmes. É. Mas tô empolgadinho, assim. Eu gosto muito de beat'em up, né? Então, todo beat'em up novo, pra mim, é uma chance de dar combinhos e jogar inimiguinhos pelo buraco e tal. Uma chance de meter a porrada. Meter a porrada. Gosto, gosto. Quem pegou essa referência, hein, galera? Uma saranduba. Só os 40 a mais. O que mais que a gente tem? No dia 30 de abril, vai sair o Invincible Versus, né? Que é um jogo de luta de Invincible, né? Aquela série de quadrinhos que virou série... Animada na Amazon Prime. Na Amazon Prime, né? Uhum. Que vai ser um jogo de tag, né? De times e tal. Que tá sendo feito pelo mesmo pessoal. Não é o mesmo nome de estúdio, mas é o mesmo pessoal que trabalhou no Killer Instinct antigamente, né? A primeira temporada. O jogo tá meio feio, pra ser bem sincero. Mas ele parece mecanicamente muito interessante. Então eu tô um pouco de olho nele, assim. É desse jeito, ele é feito do jeito pra combinar com a animação. Que é feio, nossa. Não é, é só, tipo, em alguns momentos ela é bem baixa renda, mas tem momentos que ela é, tipo, ah, olha como é lindo e fluido. Pode crer. As lutas costumam ser bonitas, mas os outros episódios que não tem luta é meio que Evangelion, sabe? Tipo, pode crer. É só gente parada, ninguém anima. Uh-huh. E dia 30 tem o Sarus. Uh-huh. Exato. Que é o jogo novo da Housemarque aí, uma sequência espiritual do Returnal. Ou não espiritual. Às vezes é no mesmo universo, a gente não sabe, né? Se conectem ali os universos. Mas é a mesma pegada, né, de você ter aquele gameplay de tiro em terceira pessoa com meio uma coisa meio bullet hell, né, que é trazendo a herança arcade de shooters da Housemarque pra um jogo em terceira pessoa. Com elementos rogue, né? Com elementos rogue, né, de você morrer e perder o seu progresso, né, mas manter certas evoluções. E ele parece estar um pouco mais amigável até nessa parte, né, a quantidade de coisas que você mantém, a evolução do seu personagem, ela é mais permanente do que o Returnal era. Mas o mapa muda quando você morre e tudo mais. Sim, exato. Eu tô empolgado, eu gosto muito do Returnal, eu tive um gosto meio amargo porque eu platinei ele, eu talvez não devesse ter feito isso. Acabei tendo que jogar umas 40 horas a mais do que eu gostaria pra platinar. Porra! Mas o negócio do Returnal é que, assim, ele é muito bom de jogar. Assim, muito. Tipo, a sensação de andar pelo mundo, correr, pular, atirar. Dar dash, atirar, as armas, os inimigos. Tanto que é foda, nunca vai acontecer, né? Mas eu joguei o Returnal e falei, meu Deus, me vê um Metroidvania, assim, pelo amor de Deus, que eu amei o Returnal. Gostou de jogar. Quando esse jogo foi anunciado, eu tava um pouco na esperança de que fosse ser esse o caso, mas não parece que vai ser. De qualquer forma, eu tô empolgado para Sarus no finalzinho de abril, dia 30 de abril. E em abril, gente, qual que é o jogo mais aguardado de vocês aí? Mega Man, né? Pragmata. Mega Man, pra mim também. Tá, mas deixa eu ver quais que eu tenho aqui mesmo. Eu botei Pragmata e Sarus. Toma Dati, seu. Não, eu não tô animado pra tomar o Dati, sabe? Eu acho que eu tô mais animado pra Pragmata. Ok. Eu fico pensando assim, se todos esses jogos estivessem na minha frente agora... Qual que eu ia jogar? Qual que eu ia jogar primeiro? Eu ia jogar Pragmata. E apesar de eu estar empolgado pro Pragmata, acho que o jogo que eu tô mais curioso de saber o que ele vai ser, eu acho que é o Replaced. Então eu vou Ok. Maio, já temos bem menos jogos, né? Com data. Exato. Temos aí Forza, mas assim, o que a gente tem, né? Grandes jogos, como Forza Horizon 6, no dia 19 de maio. Que esse sim, eu tô animado, mas não vou jogar ele dia 19 de maio. Eu vou esperar ele lançar pro PlayStation pra jogar. Eu acho que eu vou também. Assim, talvez quando ele lançar eu dê uma testada, porque eu consigo plugar o meu volante no PC também. Então eu teste um pouquinho no PC só pra ver como é que é. Você ainda tem Game Pass de PC, né? Não tenho, mas eu pagaria pra dar uma uma conferida. É que eu cancelei meu Game Pass, não tô afim de, de descancelar, sabe? Eu tô muito empolgado pra, pro Forza Horizon, mas eu acho que... Espero que ele lance ainda, né? Em 2026 pra PlayStation, pra poder jogar pra valer. Eu acho que já tava certo isso já, né? Que ele lançar no final do ano. É, então eu espero que não demore tanto. Uhum. Um jogo que vai sair também em maio, dia 22, o Bubsy 4D. Sim. E agora, depois de ter jogado algumas horas do Demon Tides, que é o último jogo do mesmo estúdio... Pera, é deles? É. Nossa, eu queria muito jogar esse Demon Tides, parece legal pra caramba. Você viu esse Demon Tides? Vi, não, eu não joguei, mas eu vi. Você viu? Ele é tipo um Mario 3D World, o Bowser's Fury. Ele é tipo o Bowser's Fury especificamente. É um mundo aberto de várias ilhas que você vai navegando e cada ilha é meio que uma microfase. Que legal. Uhum. É, esse pessoal tem feito bons jogos de plataforma há algum tempo, né? É deles aquele do inferno lá? O Demon Turf. Demon Turf, é, né? É o Demon Turf, é o Demon Tides, que é a sequência do Demon Turf, e o próximo vai ser o Bubsy 4D. Uhum. E o Demon Tides, eu não joguei Demon Turf, mas o Demon Tides, ele é muito jogo de cracudo de jogo de plataforma. Uhum. Ele é quase um hack and slash de plataforma, assim, porque ele tem várias movimentações diferentes e a sequência que você faz elas geram resultados diferentes, então, tipo... Combo de movimentação. Exato, então se eu pulo, pulo duplo e plano, é diferente do que se eu pulo, plano e pulo duplo depois, sabe? Porque o pulo duplo depois de planar é diferente do pulo duplo normal. Então, você já vê vários vídeos na internet do pessoal abusando desses combos pra acessar uns negócios que não era pra acessar, porque o jogo é muito focado em speedrun. Então, a primeira coisa que você faz, você chega nessa ilhazinha, é ver meio que um totem, que é o high score da sua friend list de quem terminou essa fase primeiro e tal. Então, ele é muito focado em speedrun, em quebrar o jogo mesmo com essas movimentações e tal. Eu sou péssimo. Eu mesmo sendo ruim, eu consigo ver o potencial de como é fácil e gostoso de quebrar esse jogo. É muito legal essas plataformas que deixam a expressividade do jogador, sim, assim, no máximo. Exato. E agora eu tô muito curioso pro Bubsy 4. Será que vai ser o primeiro jogo bom do Bubsy? Dia 22 eu de maio? Eu acho que sim. Eu acho que sim, André. É, não tô aguardando por ele, mas só queria apontar aqui que é um nome muito engraçado, que é o Birushana. Birushana? Birushana. Dia 26 de maio. Dia 27 de maio, um jogo que eu tô muito curioso pra saber o que, que vai ser dele, que é o 007 First Light, que é o 007 da IO Interactive, que a gente, né, ficou um tempo aí pensando, vai ser tipo Hitman, vai ser uma coisa meio immersive sim, vai ser uma coisa mais narrativa. Parece que vai ser uma mistura, né, das duas coisas. Eles vão tentar fazer fases mais abertas com aquela pegada de Hitman que você pode explorar e ver oportunidades e tanana, tanana, tanana, mas mais guiado narrativamente do que o Hitman. Das vezes que mostraram, né, e das pessoas que jogaram, parecia um jogo com graves problemas técnicos, né, de performance e tal, mas isso foi há quase um ano atrás, né? A gente torce pra que tenha solucionado esses problemas aí. Eu torço por esse jogo, assim, eu gosto muito da IO, gosto muito do tipo de jogo que eles fazem. A temática de 007 não me pega muito, mas essa coisa da espionagem em si pode render um bom jogo, então eu tô curioso. Tipo, não é um jogo que eu apostaria nele não, sabe? Cê, ninguém botou ele no, alguém no Fantasy botou, Critics? E eu talvez tenha apostado contra. Uau! Porque eu não sei o que vai ser desse jogo quando ele lançar no dia 27 de maio. Fui eu que coloquei e sim, você votou contra. É. Caralho, André! Mas você viu, né, que eu já tô me fudendo forte ali, porque eu coloquei o God of War, que já caiu pra baixo de 70, tá negativo, né? Já perdi ponto. Tá abaixo de 70, e eu acho que com razão. Você apostou contra e ganhou ponto por causa disso. Exato. Uau! O André perdeu 6, porque ele tá acho que 76, 74, um negócio assim. É. E você pontuou o 6 que o André perdeu. Dito isso, eu achei que esse jogo não ia lançar, por isso que eu apostei, né, contra. Ainda era o God of War dos sonhos, né? Do 2D, de que Metroidvania, sabia. Muito foda. Você fala isso, pô, feito pela... Na época a gente achava que ia ser feito pela... Santa Mônica. Pela Santa Mônica. Pô, esse jogo não tem como ser ruim, né? É. Aparentemente tinha. Aparentemente. É que assim, a gente tá levando como base aqui o GameSpot, né? Eu tenho uma lista de jogos aguardados meu, mas eu escrevi sem data, então não sei se algum entra em maio. Depois a gente vai ter uma lista de jogos sem data mesmo. Né? É, assim, eu tenho... Como eu falei, a maior parte da minha lista é só jogo sem data. É. Pra fechar o mês, tem o Lego Batman, Legacy of the Dark Knight, dia 29 de maio, que é aquele jogo do Lego do Batman que vai passar por todas as eras, vai ter todos os Batmans, vilões e tal, e com um gameplay que lembra mais a série Arkham, né? Com aquele gameplay de parry e, né, combate contra multidões. Combate e tal, Batman. Com gadgets, combate do Batman, que eu acho que tem muito potencial pra dar certo, assim. Parece que vai ser muito divertido, pelo menos, né? É, os jogos recentes do Lego, né? Tipo o último do Star Wars. Eu não gostei. É, o Rafa não gostou e eu vi críticas nesse sentido de eles estarem deixando os jogos mais complexos do que você espera ou gostaria quando você vai... Ah, eu quero ter uma aventura Lego aqui, sabe? Eu quero algo simples, um jogo de plataforma meio despreocupado, assim. Pra jogar multiplayer, né? Com seus amigos, fãs. E o Lego Batman parece estar vindo nesse mesmo estilo, né? De tentar trazer um gameplay gameplay mais técnico, né? E mais... um pouco mais elaborado. Mas talvez eles acertem. Talvez. Né? Mas é dia 29 de maio, nós saberemos qual é o jogo, com data pelo menos, né? Mais aguardado de vocês aí pra maio. Eu acho que é o Bubsy, porque eu tô curioso pra ver se vai vir bom mesmo. Acho que pra mim também. Pra mim seria o Forza Horizon 6, mas como eu não pretendo jogar ele em maio, vai ser o Bubsy 4D. Pra mim eu coloco o Forza. Vamos pra junho, que tem menos jogo ainda. É, mas curiosamente, em junho tem dois que eu tô bem interessado. É. O primeiro, no caso, dia 5 de junho, vai ter o remake do Gothic 1, né? Gothic é um CRPG, né? De PCs, tipo, super clássico, super cult. Loucura, teve um remaster dele que lançou pro Switch, do primeiro Gothic e do segundo, que é super elogiado e é só pro Switch, né? Mas agora vai vir um remake do primeiro Gothic. Não sei o que esperar de verdade de um remake do Gothic, porque ele tem potencial de ser extremamente ambicioso. O negócio é que o Gothic, do que eu sei dele, eu nunca joguei. Tenho muita curiosidade, mas nunca joguei. É que ele era um jogo muito ambicioso pra sua época, mas também cheio de falhas. Sim. Que o pessoal falava lá, que é o Eurojunk e tudo mais. Só que apesar das falhas, era um jogo especial, né? Você sentia que ele tinha umas coisas muito especiais nele, na ambição, no, nas coisas que ele queria fazer pra época. O mundo é legal, a situação que você é colocado nesse mundo é legal. E eu me pergunto se o remake vai conseguir capturar isso, de alguma forma, e ser legal ainda hoje em dia. Vamos ver, mas assim, é no mínimo interessante, né? Você vê o que vai sair daí. Eu, por exemplo, não achava que dava pra fazer um remake muito bom do Oblivion, né? E ele veio aí sem mudar quase nada do jogo, quer dizer, mudando as coisas que mais importam. É. E conseguiu ter bastante sucesso, né? Então, quem sabe? Você diria que ele mudou coisas básicas? Coisas básicas. Exato. Ele não foi covarde. É. Não foi. Um jogo que eu imagino que é o segundo que o Rafa tá esperando, e acho que é o que eu tô mais esperando no mês, é o Adventures of Elliot, The Millennium Tales, que é basicamente o Zelda da equipe de produção aí do Octopath Traveler. Exatamente. E seus amiguinhos HD2D. Nossa, eu quero muito um Zelda HD2D, e ele parece que tá tão lindo, e o personagem é tão bonitinho, e eu gosto que ele tem o sidekick lá também bonitinho. Gosto, tô muito animado pra esse jogo. Tem que jogar, Rafa, sabe o quê? Agora que você tem um PS3 turbinado, tem que jogar 3D Dot Game Heroes. Eu já joguei, eu tenho ele. Eu tenho ele da época do PS3, eu comprei original. Pode crer. Tava escrito lá From Software, não, eu nem comprei por causa disso, eu comprei porque lembrava Zelda. Você sabia que esse jogo tem até a Moonlight Greatsword? Tô ligado. Pois é. Eu pensei que você ia falar pra mim jogar Alundra. Pô, Alundra é legal, esse eu baixei, mas não joguei ainda. Alundrão é legal. E pra fechar o mês, tem algum jogo aí? Dia 25 de junho, André, vai sair o incrível, a esperadíssima versão atualizada e remasterizada de Dead or Alive 6. Que doideira, hein? Incrível, né? Não sei, assim, não sei o que levou a Koei a relançar Dead or Alive 6 a essa altura do campeonato. Ah, foi a RGG relançando o Virtua Fighter. Eles pensaram, pô, se o Virtua Fighter pode, a gente também pode. É, assim. Mas Virtua Fighter, aliás, Dead or Alive não tá no Yakuza. É, mas assim, vai ter, né? Vai ser o Dead or Alive com todas as roupinhas, todos os DLCs. E vai vir personagem novo, né? Eu não sei se vai ter boneco novo. Não, acho que personagem nesse eu acho que boneco é novo. É só... Nem no futuro? É que tem um novo jogo sendo feito também. Ah, é verdade. É. Tem o Dead or Alive 7, né? Eles não deram nome. Não tem nome, né? Então é reboot. Vai ser um Dead or Alive 1, igual Mortal Kombat. Talvez seja. Mas vai ter aí, você que gosta. Dead or Alive, eu falei isso já. Mas Dead or Alive, apesar de tudo, são bons jogos. São jogos bem feitos, são jogos legais. Tem uma base sólida, né? O Itagaki sabia o que tava fazendo quando fez Dead or Alive. Tem uma boa base. Tem uma boa base. Tá aí. E pra junho, qual é o jogo mais esperado da turminha? Meu é o Elliot. Acho que é o Elliot também. É, acho que por falta de opção, Elliot. Assim, não tô muito animado pra ele nem nada, não. Só queria deixar mais explícito o que eu falei, ali da produção do Octopath Traveler, não tô falando do mesmo estúdio, tá? Quem tá fazendo o Elliot é a Claytech Works. Só que todos esses jogos HD 2D, eles têm coparticipação de um estúdio da Square, que é o Tinha Asano. Então todos os jogos HD 2D são do produtor Tomoe Asano, com coparticipação de outros estúdios com a Square, né? E essa Claytech Works foi quem fez o Brave Default 2. Tá fazendo aí agora o Zeldinha Elliot. Eu acho que até foram feitos meio que concomitantemente, né? É, muitos deles simultaneamente. Em julho não tem muita coisa, hein? Tem um relançamento aí do... É tipo Grand um DLC. DLC. O Relink é o RPG. É o RPG, é, isso. Não, é aquele que é uma RPG de ação. É o Action RPG, é. Ele é tipo uma expansão, na verdade. É ele mais. Que é o Grand Blue Fantasy Relink Endless Ragnarok, que vai sair dia 9 de julho. 9 de julho. Em 10 de julho, acabaram de anunciar, acho que essa semana, assim, o Echoes of Aincrad, que é um jogo de Sword Art Online novo, né? Eu fiquei muito... No ano de Nosso Senhor, 2026. Nossa! Eu fiquei puto que eles fizeram um teaser uns 3 dias antes, eu pensei, caralho, vai ser Cronas Maximus, e não era. Não era. Mas assim, tem coisas que dá pra você empolgar um pouquinho. Tem certeza? Não vai ser com o Kirito e sua turma. Não. O que é um bônus. E segunda coisa, que parece que vai ser... Eu não sei se é um modo, o que que vai ser, como é que vai funcionar isso, mas vai ter um modo... Porque no Sword Art Online, pra quem não conhece, é um lance, é uma história, que as pessoas ficam presas num MMO, e se a pessoa morre no MMO, ela morre na vida real. Então vai ter nesse jogo, nesse Echoes of Aincrad, vai ter um modo que você morre e você perde seu save. É, e é o modo mesmo, né? É obrigatório. Né? É, eu respeito isso. Uhum. Eu respeito isso, sabe? E Rafa, pra você ficar feliz, você cria seu personagem, você não vai ficar com o querido. É, então. Às vezes tem potencial aí, galera. É, do que eu entendi do trailer, eu não fui pesquisar a fundo, você vai fazer essa jornada de você subir a torre. Uhum. Ah, então vai ser no primeiro MMO. É, isso. A Aincrad é o primeiro MMO. Ah, tá. É. Pô, legal. Tá bom. É. Legal. Interessante. Todo fiquei animado. Eu fico pensando, pô, quem que ainda fica animado com essas coisas? Tá aqui. Pois é. Mas, dia 16 de julho, vai sair o Gap X. Que isso, Tengu? Cara, Gap X é um jogo de navinha, certo? Do Play 1. Uau. Ele é uma homenagem aos animes de robô dos anos 70. E esse jogo existiu. Ele existiu, né? E aí, assim, ele é como... Ah, mas é uma homenagem e tal. Uma homenagem como, cara? Tem clipe com animação 2D, tem dublagem, tem música cantada por vários artistas famosos, tipo Hironobu Kageyama, Ichiro Mizuki. Essa galera tudo fazendo... É como se fosse um anime criado especialmente pra fazer um joguinho de nave. Uhum. Ah, e aí o que vai lançar vai ser o remaster. Vai ser um remaster disso, legal. Né? E eles vão refazer tudo. Vão refazer as animações, vão refazer as músicas, vão refazer mecânicas do jogo. Ou vai ser muito da hora. Cara, muito da hora. Tengu Core, né? Nossa, mas, assim, senhora. Tá vendo no trailer aqui que eles estão reescaneando as células de animação, né? Então? Pra fazer, porque hoje em dia o pessoal passaria no IA, né? Sim. Foda-se. Pô, muito legal. Muito louco que tem as células de animação pois ainda, né? Não tenha perdido em uma enchente pois ou qualquer coisa assim. Então, assim, GapX, G-E-P-P-Y, -X, assista o trailer dessa porra e veja se você não fica muito empolgado, porque é muito legal. Já, então, cravo aqui, é o meu jogo mais aguardado de julho. Ah, e o meu é Echoes of Aincrad agora, André. O Tengu me convenceu. Porque esse jogo do Tengu eu não conhecia até agora e parece uma maneira mesmo. Então, vamos o seu também, né? É o meu, com certeza. GapX. Agosto. Poucos jogos, mas os três aqui que a gente tá vendo. É, o primeiro, que teoricamente dia 4 de agosto, eu tô perigosamente animado. Por quê? Não deveria estar, talvez, porque é um jogo da Game Freak para uma plataforma que não é Nintendo. É, então, e já deu muito errado nas outras vezes. Não. Lembra o jogo do elefantinho que corria? Bem ruim. Então. Esse jogo, né... Beast of Reincarnation, vai lançar dia 4 de agosto. Ele é uma parceria da Game Freak, né, com outro estúdio. E tem um cachorro com um nome engraçado, não é? É o Butico. E ele tá parecendo legal, assim. Ele tem, primeiro, tem parry. Tem parry. Bastante. Bastante parry, bastante focado em parry. Então... Tem monstro gigante, tem cachorro que você sobe em cima do cachorro pra cavalgar pelos campos. É, e tem aquela mecânica dupla, né, de a sua personagem, ela joga mais como um jogo de ação, parry, tananã. E as habilidades do do cachorro, são um pouco RPG de turno, né? Tipo, você dá o comando e tal. Meio Final Fantasy de Remake, isso, assim, né? Isso, exato. Uhum. Então, pô, eu tô interessado, tô bem... Eu acho que vai ser bom esse jogo. Eu tô curioso. Acho que vai ser bom. Parece que vai ser legal, pelo menos. É, eu boto fé. Mas, gente, é a Game Freak. Mas aí que tá, a Game Freak, ela... Não tá sozinha. Não tá sozinha. Ela precisava só da oportunidade de poder fazer um jogo em mais de 6 meses, entendeu? Quem sabe, André? Eu tô acreditando em você. É isso aí. Beast of Reincarnation é o meu jogo mais aguardado de agosto. Já gravei aqui, já. Tengu, dia 6 de agosto vai sair o Marvel Tô com frio. Fighting Souls. Você tá animado? Eu tô animado. Assim, ele é um jogo que é meio excessivo na minha mente, assim, né? Porque ele é um jogo de luta de 4 bonecos versus 4 bonecos. O que é tipo, pra quê? Sabe? Tipo... É virou mob essa... Mas é, porque o grande lance dele é que você não precisa... Ele não é um jogo, assim, de tag, necessariamente, né? Como se você tivesse um boneco que você vai lutar com ele, usando ele de verdade. E os outros três vai ser meio como suporte. Se você quiser, né? Se você quiser, né? Tipo, você não vai precisar trocar entre os bonecos, você vai usar os outros como assistência, nos combos e tudo mais, né? Mas assim, o jogo Dark System Works, então bom ele vai ser. Minimamente bom ele vai ser, porque ele sabe... Bonito, com certeza. Bonito, lindo, né? Todos os designs que eles mostraram são muito legais, dos bonecos e tal. Cenários bonitos, animações bonitas, tudo muito bonito. Triste que vai ser um modo história que já dá pra ver que vai ser aquele modo história bem xoxinho mesmo, de jogo de luta. Sim. Tipo o que eles fizeram com o Dragon Ball FighterZ mesmo. Mas é isso aí, né? Eu sinto que o pessoal deu uma desinflada nele, Tengu. É que passou muito tempo, né? Ah, nem tá bom. Acho que não. Um ano já é o suficiente pra desinflar. É que no começo a impressão que eu tinha é que o pessoal tava bem hypado e agora meio que Eu acho que era no começo era o potencial, né? E aí depois quando viu, tipo, vai ser essa quantidade de personagens, vão ser esses os X-Men que vai ter. Muito do pessoal que tava empolgado era um pessoal fã de Marvel's Capcom. Uhum. E aí ficaram, já viram que não vai ser, né? Já viram que não vai ser naquela escala, naquela quantidade de personagens. Não vai ser exatamente o mesmo tipo de jogo, né? Então... Não. O pessoal ficou, mas cadê o Mega Man? Pois é. Cadê o Ryu? Cadê o Ryu? Entendo. Aí é foda. Aí não vai ter mesmo. Mas, no dia 27 de agosto, sai aí uma coletânea aguardadíssima que eu quero até mais ver a recepção dela pelo mundo do que a minha própria. Eu não sei se eu vou ter tempo pra jogar os jogos que incluem nela, que é a Metal Gear Solid Master Collection Volume 2, que vai vir com um remaster aí, um relançamento de Metal Gear Solid 4, enfim, estando livre aí da cela do PS3, do céu. Quantos anos demorou? Ele é de 2008, né? Então, 18 anos? 18 anos. Caramba! Demorou só 18 anos, André. Pra você ver. E vai vir também o remaster que já tava lá naquela coletânea da Blue Point de 2010, 2012, alguma coisa assim, do Metal Gear Solid Peace Walker, né? Então, os dois jogos, mais um bônus aí do Ghost Babel, que é o Metal Gear de Game Boy Color. Metal Gear. E é uma coletânea que eu acho que ela vai ser muito interessante pra, enfim, o mundo, né? Porque vai sair, gente, pra tudo aí. Vai sair pra PS5, Xbox, Switch 2, Switch 1 e PC. Então, pô, jogadores de Switch 1 jogando Metal Gear Solid 4, eu quero muito saber o que o mundo em 2026 vai achar de Metal Gear Solid 4. Eu quero muito assistir pessoas que nunca jogaram Metal Gear Solid 4 jogando pela primeira vez. Todo mundo vai odiar. É uma possibilidade. É completa uma possibilidade, assim. Mas eu fico pensando, por exemplo, jogos que eu sinto que hoje em dia eles teriam uma chance, eles seriam mais compreendidos hoje em dia do que na época. Por exemplo, Asura's Wrath. Eu acho que se Asura's Wrath lançasse hoje em dia, ele seria recebido com mais carinho. Eu concordo. E não quero dizer que na época Metal Gear Solid 4 foi recebido sem carinho, porque ele foi, né, participou de várias listas de jogo do ano, os caralho. Mas ao mesmo tempo, eu acho que hoje em dia ele é visto como um jogo, tipo, você nem joga, né? É um filme de 8 horas. Não tá completamente errado. Mas é um baita filme de 8 horas. E as partes de jogar são legais também, pô. Não é de todo ruim, né? Não é de se jogar fora. Mas são meio rapidinhas. São rapidinhas, mas é legal. É maneiro. Melhor jogo da série. Tem batalhas de chefe épicas, que rodavam a 10 frames por segundo no PS3, de tela dividida, você atirando nos Metal Gear vaca e o Raiden piruetando com sua espada. Então, pra experiência fidedigna, tem que jogar no Switch 1. Isso. Eu quero muito saber como é que vai ser. O quanto que eles fizeram pra esse remaster, né? O quanto de trabalho que eles fizeram, o quanto de otimização que eles fizeram, o quão bem ou mal esse jogo vai vir no lançamento, em termos de performance. Até porque a coletânea volume 1 não veio bem, né? Tipo, é uma coletânea que era muito mais segura, né? E muito mais fácil de você lançar ela com tudo que fosse necessário ali pra um remaster desses jogos em 2024, ou seja, quando lançou. E não conseguiram fazer isso, né? Vamos ver aí dia 27 de agosto. Mas com os patches hoje em dia ela roda bem? Roda melhor, roda satisfatoriamente, pelo menos. Pô, ainda acho que não tem um patch de 4K pra você jogar o Metal Gear Solid 3 e o 2 em console, por exemplo, mas com o tempo eles foram adicionando coisas. Qual é o jogo mais aguardado de vocês para agosto, então? Beast of Incarnation. É, pra mim também. Curiosamente, acho que é o Beast of Incarnation. Eu acho que pra mim também. Acho que pra mim é a coletânea do Metal Gear. Não, acho que é a coletânea do Metal Gear Solid 4, né? Pô, me pega. É um jogo muito especial. Em setembro... Eu não acredito nisso aí, não. Dois jogos com data. Um deles, no dia 9 de setembro, é o Phantom Blade Zero, que é aquele jogo de parry bonito. Que parece que vai ser legal. Parece que vai ser bem legal, né? Que, ao contrário do que parece bater no olho, ele não vai ser Souls-like. Não. Né? O diretor do jogo já falou que eles têm inspiração em Souls-like, mais em design, de level design, no caso, né? Mas o combate é mais character action mesmo. Do que eu vi dele, e eu, depois de um ponto, eu parei de procurar, então não vi tanto assim, ele parece bem maneiro. É aquele tipo de jogo que você não acredita que é de verdade, até você jogar. Ah, sei lá, eu tenho isso com um jogo que é muito bonito no trailer. Não, eu já acho que eu já vi o suficiente pra ver o jogo acontecendo já. É, eu acho que já tem gameplay suficiente pra entender. Consigo ver o que botões o jogador tá apertando pra fazer essas coisas aqui. Mas, ó, o segundo jogo de setembro, que a gente tem aqui na nossa lista, eu não sei se bota fé que lança em setembro, não. Eu acho que lança. Mas Sony... não tem um trailer, não tem um nada. Ué, mas ainda. Mas que o jogo, no caso, é Marvel's Wolverine. É, eu acho que vem. É verdade, aí, né? Porque a gente tem o meio do ano aí pra ter muito anúncio, né? Dá tempo ainda. Eu acho que sim, eu acho que sim. Que é o novo novo jogo da Insomniac. Uhum. Fizeram os jogos do Miranha aí. E lança dia 15 de setembro. Espero que a história não decepcione, que nem o segundo jogo do Miranha. É. Assim, a Insomniac, ela é muito boa mecanicamente, né? Tipo, eu ainda acho surreal o que eles fazem mecanicamente com os jogos do Homem-Aranha. Mas talvez pra maioria das pessoas esteja faltando realmente um plus a mais aí, talvez, né? Porque eu olho pra o jogo do Miranha 2 e a recepção que aquele jogo tem, pra mim, não condiz com o jogo que ele é, assim. Porque, assim, eu olho pra aquele jogo e eu penso assim, gente, vamos fazer um curso de game design aqui pras pessoas que estão jogando, pra entender o que o jogo tá fazendo de impressionante, mas talvez falte um je ne sais quoi ali, realmente, pras pessoas. André, ele é muito bom de gameplay, André. Você sabe, ele é muito bom, ele é impressionante pra caramba, mas o 1 entrega uma história que você vai jogar o 2 com uma expectativa alta de que vai ser alguma coisa. E a história do 2 é tão ruim. A parte final do jogo é tão decepcionante. Eu achei ela chatinha só. Então, assim, mas André, era uma coisa que as pessoas estavam muito animadas pra história desse jogo. Sim. Você espera que o Homem-Aranha entregue uma história legal. E é muito decepcionante. E começa bem, né? Começa bem. A gente sabe, um jogo, quando a história começa bem e no final é decepcionante, às vezes afeta a nossa percepção do jogo, não é verdade? Algumas pessoas diriam isso, né? Então. Mas vem aí, dia 15 de setembro, Marvel's Wolverine é o meu jogo mais aguardado de setembro. Gosto muito da Insomniac. O meu é o Phantom Blade, zero. É, eu vou de Phantom Blade. Acho que eu tô mais com o Phantom Blade também. Não sei nem se vou jogar o Wolverine pra vocês. Vai sim. Não necessariamente. Eu joguei o Homem-Aranha 2. É. Então não vai jogar o Wolverine, não. Novembro só tem um jogo, né, André? Outubro a gente não tem nenhum jogo com data. E novembro, até porque, né, todo mundo saiu fora e ninguém quer competir em novembro. Esse talvez com uma possibilidade de ser adiado ainda, pelo que a gente sabe, mas é o tal do GTA 6, né, dia 19 de novembro, supostamente o jogo para todo dominar aí. Muito curioso. Assim, pensando agora, né, em termos de jogos com data, até agora, pensando naquilo assim, todos esses jogos estivessem na nossa frente, qual pegaria primeiro pra jogar, independente de ser o que eu acho mais que eu vou gostar ou não, mas o que eu pegaria primeiro pra jogar é o GTA 6. Eu pegaria o Crimson Dead. Porque é o jogo que eu mais tô curioso pra saber o que que esse jogo é, qual que é a escala desse jogo, qual que é a ambição desse jogo. Será que ele quer dizer alguma coisa com a história dele? Tô muito curioso mesmo. Então, quem sabe ele lança aí dia 19 de novembro. E se ele for o novo ET, André? O jogo que vai quebrar a indústria dos videogames? Ah, quebrar? Eu acho que ele não vai, porque a indústria já tá quebrada, né? Mas é aquilo que a gente falou, né, em alguns dos podcasts de melhores do ano passado e esse. Eu acho que daqui a 10 anos, quando a gente olhar pra esse período, a gente vai ver o GTA 6 como um divisor de eras dos videogames aí. O que vai vir depois, eu não sei o que vai ser ainda, mas tem uma indústria inteira que tá esperando esse jogo lançar. Por $100. Exato. Dezembro também não temos nenhum jogo com data. E chegamos agora aos jogos sem data, que eu vou pedir pra vocês irem citando aí, porque... Que é muitos. Esse site, ele no geral tá bem atualizado, mas eles não colocaram ou não tem ainda. O quê? Não tem a data ainda, eu ia falar de um jogo. Onimusha? Não tem data. Na minha cabeça tinha já. Ele continua sem data, faz um tempão já. Um que não tem data, mas ele tem uma janela de período, é o Orbitals, que é inverno de 2026. Que é aquele de navinha estilo anime. Exato. Pra Switch, né? Exato, é. E esse parece, ele no mínimo interessante. Sim, com certeza. Pelo menos esteticamente ele é muito bacana. Um jogo que tá pra ser agora no primeiro trimestre, mas ainda assim um dia específico, talvez até adie um pouquinho, né? Porque a gente já tá no final do primeiro trimestre, é o brasileiro Subversive Memories. Ah, sim. Que é meio que um Resident Evil-like, né? Nesse jogo, câmera vista de cima, né? Survival horror, pega item, vai e vem, lugar fechado e tal. E se passa no Brasil, na época da ditadura, parece bem maneiro. Parece. A gente jogou a demo em algum jogatório, né? Foi. É bem legal mesmo. Um que não tem data e é um dos meus mais aguardados do ano também, porque eu amo demais o primeiro jogo, é o Outward. Outward 2, no caso. Né? Que também tá sem data, mas teoricamente sai esse ano. Pra quem não conhece, ele é tipo um Souls-like com muito, na verdade, jogo de sobrevivência. Então ele tem barra de fome, barra de sede, ele tem doença pra caramba. É uma pitada de Souls-like num jogo de sobrevivência. Um jogo de sobrevivência, exatamente. Pra mim, eu tô de olho, esse não tem nem janela, nem nada, que é o Ace Combat 8, né? Ace Combat é sempre bom, o 7 foi muito legal, e eu tô empolgado, né? Não tem quase nada a respeito do 8 ainda, mas eu tô empolgado. Só falta dele existir, já me deixa feliz. Um jogo que supostamente sai aí em 2026 é o Bloodstained 2, né? O Bloodstained. Exatamente. The Scarlet Engagement. Esse eu tô empolgado. Que por mais que o primeiro Bloodstained mesmo, né? Não os seus spin-offs 8-bits, não tenha me arrebatado em termos de, nossa, me apaixonei por esse jogo, É um Metroidvaniazinho muito bacana, né? E com aquela vibe Igavania, né? Aquele sabor específico, não se encontra tanto assim por aí. Então, quero ver qual que vai ser do Bloodstained 2. Eu estou animado. Uma pena que o diretor do primeiro veio a falecer, né? Recentemente. Sim, sim. E tava trabalhando no segundo também, né? É, não sei em que posição exatamente, mas fica aí como um jogo póstumo. Como eu falei antes, Onimusha. Uhum. É um dos jogos que eu tô mais aguardando esse ano. Eu confesso que eu tenho receio da qualidade do jogo. Mas a Capcom, né? Vamos confiar. Uhum. Ela ultimamente tem feito coisas boas no geral. Deixa a Capcom cozinhar. É, mas é... De aguardando, é um dos jogos que eu tô mais aguardando. É, pra mim também. Ele me deixa muito curioso, né? Pra ver o quanto ele vai manter a jogabilidade mais clássica, o quanto ele vai se inclinar mais pro Souls-like, quanta liberdade ele vai dar pra você pro combate e tal. Muito curioso, na verdade. Um outro jogo que eu tô aguardando bastante pra 2026 é o Control Resonant, que é a sequência de Control, mas tem sabor mais de quase de um spin-off, né? Porque você não vai jogar com a Jess, você vai jogar com o irmão dela, e é mais um hack and slash, né? Um character action, do que a sequência daquele gameplay de Control, né? E, pelo que a Remedy disse, eles têm pretensão de fazer um Control 2 mesmo, que vai seguir mais os passos do Control. Esse é um jogo que tudo que a gente viu dele parece fenomenal, assim, aquela direção de arte da Remedy, né? O que eles estão indicando sobre os rumos que a história desse jogo vai, parece muito legal. A gameplay na cidade com aquela mecânica meio Gravity Rush das ideias parece muito legal. Mas é um jogo que me dá medo pela Remedy, sabe? Porque a Remedy parece estar num lugar que ela não tancaria muitos mais fracassos, assim. Então eu torço muito pra esse jogo, pelo menos, ir bem, né? Já que o Alan Wake 2 não foi um puta sucesso, o FPC Firebreak foi um puta fracasso. É, esse foi mesmo. E, né, esse jogo vem aí, eu acho que, com certeza, antes, né, dos remakes do Max Payne. Então, eu torço muito por ele, temo pela Remedy. Um que eu tô animado, André, apesar de eu não saber muito sobre o jogo, é um jogo que chama Witchbrook, né, que é um jogo que você vai viver numa escolinha de bruxo. Aí, um jogo pixel art, bonitinho, visto de cima. Parece ser uma simulação de vida dentro da Academia Bruxo. Sem transfobia? Sem transfobia, espero. Olha só. A gente torce. Né? Legal. É um outro jogo que eu tô empolgado, que ele tá anunciado faz bastante tempo já, vários anos, e ele tá pra esse ano, teoricamente, mas sem janela também, é o Sacrifire. Ah! Que ele é um RPGzinho meio HDDSD das ideias, é com combate estratégico por turno, meio misturando turno, meio tempo real. É muito interessante, visualmente interessante, então eu tô muito curioso pra ver o que vai rolar, assim, o que vai ser. Ele é bonitão, né? Ele é bem bonito. É. Um que a gente teve a confirmação recente aí da data dessa gravação de que não vai ser roguelike é o Castlevania Belmont's Curse, né? Olha aí, que legal! Empolgado, cautelosamente empolgado, pelo menos eu, né? Porque é um jogo feito pela Motion Twin em parceria com a Evil Empire, né? Os dois estúdios que vieram da Motion Twin. A Motion Twin veio da Motion Twin, quem diria? Que tem um histórico de fazerem jogos com gameplay muito legal, mas a estrutura roguelike, né? Como é o caso do Dead Cells, Rogue Prince of Persia e tal. Ao que tudo indica, vai ser um Castlevania de exploração, né? Eles vão usar a palavra Metroidvania, mas foi o que deu a entender. Que vai ser um Metroidvaniazinho mais tradicional mesmo. E me empolga bastante, porque o que a gente viu da arte do gameplay parece muito legal. Uhum. Foda. Então, tô bem empolgado para um novo Castlevania em 2026. Que doideira. Por falar em anime, Capitão Tsubasa 2. É verdade. World Fighters vai sair também em algum momento de 2026. Gosto muito do primeiro. Esse parece que vai ter uma estrutura diferente. Eu não sei exatamente como. Me parece que ele não vai ter um modo história, mas ainda assim, curioso pra saber o que vai vir aí. O jogo que eu tô muito empolgado pra jogar é o Nonolith. Nonolith. Não lembro. Parece as coisas dos seus nonagons aí que você gosta. Não, ele é um busca-cabeça. Então é um Metroidvania de puzzle, né? Igual coisa lá. Animal Well. Sim, sim. É num jogo meio... Se você vai ver o estilo dele, até visualmente talvez lembre um pouco, que é um jogo com tons mais escuros, pixel art e tal. Mas o negócio do jogo é, a sua principal ação, pelo que dá a entender no trailer, você faz aparecer um grid em cima da sua cabeça e você desenha nesse grid coisas, pra, tipo, escrever runas, palavras e tal. Enquanto você joga, você vai aprender essas palavras pra escrever elas e descobrir como afetar o jogo, né? O mundo. Então, nessa parte que ele é o busca-cabeça, você vai conhecer novas habilidades, novas coisas, novos segredos interagindo com o jogo pra poder, né, ir avançando nele, e ele parece muito maneiro. Então, você tá me dizendo que ele é um Castlevania Dawn of Sorrow-like? Mais ou menos. Só que bom, eu acho. Espera. Você tava falando de jogo bonito, André? Um que eu nunca joguei um jogo dessa empresa aí, porque o jogo anterior não parecia que era pra mim, mas esse parece que vai ser, que é o At Fate's End, que é o jogo do pessoal do Spiritfarer. Não sei se vocês lembram, um jogo lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu não lembro de ter visto ele. Ah, é o jogo que eu falei que era 3D e todo mundo falou, sushi tá maluco, esse jogo é 2D. Ai. E eu falei, gente, lembrei. O personagem é um modelo 3D e vocês vão pagar a língua com fogo. E aí você descobriu que era 2D. Ah, tá, que é das mulheres lutando, né? A gente não teve muita informação. Lembrei, pô, o trailer é muito legal, né? Exato, é muito bonito. Pode crer. E estou aqui revendo o trailer para reconfirmar minha aposta de que é 2D. Não, olha só. Assim, o André, ele viu um frame. Ele viu um frame. E falou, é 2D, gente. É 2D, falando. Não, com certeza 2D. Esse jogo tá muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Uhum. E eu tô animado, né? Porque é pra esse ano, né? Teoricamente. Eu gosto bastante do Spiritfarer. Não gostei tanto assim quando o estúdio tentou fazer coisas de ação. Mas viver é aprender, né? Exato, é. Então, assim, bonito pra desgraçar ele tá, né? Como tudo que o estúdio faz, assim. Então, sim. O estilo de arte dele é muito foda. Thunder Lotus, né? Que fizeram o Jotun, fizeram Sandridge, né? Isso. Eu não gosto de nenhum desses dois. Mas eles estão melhorando. A gente torce. Um que a gente jogou a demo no último Saideira e eu gostei muito, né? É o Densha Tech. Ah, sim. Que é um Tony Hawk de trem. Ah. Você faz manobra com trem. Você com um vagão, né? Um vagão de trem. É pros mineiros, cara. Desculpa. Você pula entre trilhos, você dá slide com o direcional direito, você faz manobras diferentes que te dão pontuações diferentes. Pelo menos na demo, né? Você tem as pistas diferentes e a pista você tem que chegar no fim da pista num tempo X, fazendo um número X de pontos. Ou até, né? Às vezes, metas, né? Coisas específicas pra você fazer. Cumprir pequenos objetivos, né? Durante essa corrida. Pra quem jogou, é meio que um olhe-olhe de trem. Pode crer. 3D. É 3D. Mas nesse sentido que o jogo, ele é uma meio que uma linha reta, com objetivos específicos e metas de pontuação, né? Uhum. Só que em vez de você estar num skate, você tá no trem. Que é muito maluco de ver na prática. E as manobras é tipo skate, né, Tengu? Uhum. De pegar o analógico direito e fazer sim. A lua, né? Shoryuken, né, os formatos e tal. Sim. Eu gosto muito de macarrão, olhe-olhe. Outro jogo que eu estou empolgado e torcendo por é o Directive 8020, que é o novo jogo da Supermassive, né? Que ao longo dos anos aí fizeram vários jogos de terror narrativo, estilo Until Dawn, é deles o Until Dawn, né? E o mais recente que a gente jogou foi o The Quarry, que foi muito legal também. Eu torço por mais jogos de qualidade desse tipo, porque são jogos muito legais de jogar, principalmente em live, né? Sim. E tomando as decisões, e acompanhando a historinha. Eu gosto, né, muito da maneira que eles estruturam o co-op deles. Sim, espero que tenha mecânicas divertidas de co-op. Quero ver o que vai vir aí no Directive 8020. Eu queria dizer que agora a gente vai entrar... E se vocês achavam que a minha lista já não estava sushi o suficiente... Ixi. Agora a gente vai cair de cabeça no jogo sushi. Uhum. Só pra deixar claro. Tá anunciado, sem uma data específica, e nem sei se vai ser no ocidente esse ano, mas tá anunciado, enfim, com data, o Demon Kill Demon Yomi 1984, que é a sequência do Undernauts Labyrinth of Yomi, que é um dungeon crawler RPG em primeira pessoa, blobber, do estúdio Experience, que é um estúdio especialista em fazer dungeon crawlers. E depois de anunciada 53 anos atrás, enfim, vai ser a sequência esse ano, supostamente. Não sei se em inglês, mas eu estou muito animado pra ter uma desculpa pra, enfim, terminar, porque eu nunca terminei o Undernauts, que é gigante e falta de tempo, mas é desse ano, é jogo desse ano, tô jogando jogo desse ano. Tá valendo. Tem que jogar, muito trabalho. Pô, um que também tá muito tempo em desenvolvimento aí, e que teoricamente sai esse ano, e que é lindo também, Mina the Hollower. Exato, ganhou data já até. É estranho, não tá na lista do Game Sport, né? É curioso. Verdade, ele ganhou data. Mas foi recentemente. Foi muito recente, Mas porque lá já tinha atualizado a data do Pragmata, por exemplo, né? Então tá bem atualizado a lista deles. Esse eu tô animado, porque eu gosto bastante. Eu gosto bastante de Shovel Knight, então. Eu rejoguei a demo agora no PlayStation, que era a mesma demo que tinha no PC desde o ano passado. E é legal. Espero que o jogo final entregue mais, e provavelmente vai, né? Porque o demo é os primeiros 30 minutos do jogo. Uhum. Então a gente nem viu que o jogo é de verdade ainda, com a exploração e o mundo todo. Tô empolgado, tô curioso e espero que venda muito pro estúdio não fechar. Exatamente. Tomara. Eu falei do Castlevania, né? Mas esse ano tem mais coisa da Konami, né? Tem o Silent Hill Townfall, né? Que ano passado teve o Silent Hill F e esse ano vem aí o Townfall. Será que eles vão conseguir emplacar 2 anos, na verdade, três anos, né? De bons lançamentos de Silent Hill. Eu tô bastante curioso pra jogar. Quero ver aí mais uma interpretação de mais um estúdio sobre o que pode ser um Silent Silent Hill, né? Porque é outro Silent Hill que não vai se passar em Silent Hill. Acho que tem muito potencial. E assim, espero que esse formato dê certo. É engraçado que é o formato que deu errado pra eles no passado, né? Porque foi bem isso. A Konami pegando vários estúdios em volta do mundo aí, ou entregando pra estúdios ocidentais. Mas acho que hoje em dia, a gente tem nos estúdios ocidentais as pessoas que cresceram jogando os Silent Hills clássicos. E eu acho que o produtor atual, ele entende melhor também o que... O que é que tem que ser. O que precisa ser um Silent Hill. Então, eu acho que tem muito potencial. Acho que vai ser legal. E só pra fechar os jogos do Xbox também, o Fable, né? Mas Fable, esse daqui tá na minha lista, obviamente. Eu acho que conforme ele for se aproximando com data, concreto, sabe? Ah, esse jogo vai lançar, eu vou ficar bem hypado pra ele, porque eu amo demais os três Fables aí. É, e o que eles mostraram de gameplay, eu fiquei bem impressionado, assim. Eu tava dando quase nada por esse jogo. Absurdo. Mal acreditando que ele era um jogo de verdade por muito tempo e fiquei impressionado. Um jogo que eu não imaginava que eu ia ficar tão empolgado por ele, mas uma coisa que o André falou me fez enxergá-lo de uma outra forma, que é o Star Wars Galactic Racer, né? Com certeza. Que, na verdade, ele é um Burnout disfarçado e eu não tinha me tocado disso. É, com, inclusive, depois fui ver, né? Ex-devs de Burnout, ex-devs da Criterion. O Burnout é muito bom, é uma série que ninguém fez igual, assim, o que Burnout fazia na época. É. Ah, eu conheço vários amigos que têm Burnout. E, pô, tô muito empolgado. Parece que vai ser muito legal, assim. E é outro jogo de corrida com promessa de um modo história, né? Vai saber o que vai ser, se vai ser interessante. Mas gosto disso. Gosto de tentar meter modo história nas coisinhas, porque uma boa história sempre enriquece a experiência. Eu acho também. Sabe um jogo que é um jogo histórico, André? É o remake. Do remake de Tomb Raider. Ah, que vai sair esse ano também, né? Que é o Atlantis. Como é que é? Fate of Atlantis, né? Ah, algo assim. Legacy of Atlantis. É, só lembrava que tinha Atlantis. Tomb Raider, Legacy of Atlantis. Eu anotei Tomb Raider Remake. Isso. Né? Esse eu tô animado porque eu gosto do Tomb Raider 1. Eu gosto muito do Tomb Raider Anniversary. É, que é engraçado, né? Porque o Tomb Raider 1, ele é de 96. Aí, 10 anos depois, em 2006, lança o Tomb Raider Anniversary. E agora, 20 anos depois... É, né? Tipo, não, 30 anos depois do original. Ah, mas sim. 20 anos depois desse primeiro remake. Então. Lança também no aniversário de, o quê? 30 anos aí. Tomei um susto que esse primeiro remake já tem 20 anos. E foi só 10 anos depois do primeiro. Foi só 10 anos. Nossa, na época parecia muito tempo. Antigamente o tempo passava muito mais devagar. Mas eu tô animado pra esse remake aí. Um jogo... Que é, desculpa, eu falei que a gente entrou no mundo do sushi agora. Eu vou pedir pro André pesquisar aí pra vocês verem a cara dele e me julgarem. Esse jogo saiu demo hoje, mas eu já tava animado pra ele antes. É o Riz Dungeon, dois pontos. Skeletal Key to My Heart. Riz. Exato. É jovem, André. Que o jogo é... Você namorava uma dragoa, ela terminou com você e levou suas coisas embora. E você quer suas coisas de volta. Como ela é uma dragoa, ela mora o que? Numa dungeon. Então, você quer buscar suas coisas de volta. O que você tem que fazer? Descer a dungeon pra ir brigar com ela e buscar suas coisas de volta. Só que você não sabe lutar. Então, o que você faz? O jogo é um dungeon crawler de chaveco, onde todos os inimigos são garotas monstro. E você é uma garota monstro. E você também é uma garota monstro. E você vai chavecar elas pra elas entrarem na sua party. Então, é meio Megami Tensei, meio Wizard 4. Olha só. Que o seu personagem mesmo não luta, mas você chaveca Monster Girls pra lutar por você, pra você chegar na sua ex, brigar com ela e pegar suas coisas de volta. Tem gosto pra tudo, né? O legal do jogo indie é isso, sujeito. É verdade. Pô, o jogo é muito bonito, gente. Não, a arte é bonita. A arte é bonita. Uau. Mas por que, como assim, gente? Monster Girl, gente? Que isso? Não, achei legal, pô. Achei massa. Olha a mariposinha, pô. Ó, vou puxar aqui porque o Sushi não puxou, né? E ele provavelmente não vai puxar porque ele é desses. Ele é, né? Foda. Mas um jogo que eu estou animado pra esse ano, nem pra saber o que que vai ser, gente, o que que vai ser, é um tal de The Dusk Bloods. É verdade. Né? Pelo amor de Jesus Cristo, eu quero saber o que que é esse jogo direito. É verdade, eu esqueci dele. É, pois é, Sushi. Você falou o nome, eu pensei, que jogo é esse? Porra, Sushi, não é possível. Sim. Ele tava na minha lista aqui. Caramba, Rafa. Sushi odeia From Software. Rafa. Você esqueceu. Ele não tá na minha lista. Aí, ó. Você vê? Teoricamente lança esse ano. Eu tava aqui no começo, eu só esqueci. Teoricamente lança esse ano, Sushi. É, teoricamente é isso. The Dusk Bloods. Era pra lançar no passado. Se a From consegue... Não. Não era? Só o Elden Ring era pro passado. Mesmo. Então é pra lançar esse ano, Sushi. Bora. Ah, ano passado era o Elden Ring do Switch 2, é. Vamos ver. Mas tô animado pra saber o que que é The Dusk Bloods. Um jogo que mais cedo eu achei que o Tengu tava falando sobre ele, mas na verdade não tava, é o Valor Mortis, que é aquele Souls-like primeira pessoa com temática napoleônica, assim, que a gente viu um trailer e um pouquinho de gameplay. Parece legal. Assim, combate desse tipo, combate melee, melee em primeira pessoa é difícil de fazer, né? Difícil de fazer bem, difícil de fazer funcionar. Mas o que eles mostraram no gameplay pareceu divertido, pareceu, e assim, visualmente interessante. Um novo melee para esse tipo de jogo. Me interessa. Um jogo que eu quero saber também o que que é, André. Que eu não sei o que é esse jogo, ninguém sabe o que que é. Mas eu tenho certeza que vai ser ótimo. Até apostaria nele, hein, se tivesse a possibilidade de apostar, hein. É um tal de Splatoon Raider. Quero saber que porra é esse jogo novo, single player de Splatoon. É single player, né? Exato, é. Tem um outro jogo da Nintendo aí também, Rafa, que é aquele jogo novo do Yoshi, né? Ah, mas esse do livrinho, não, né? Mas esse eu não tô, tipo, nossa, porque os jogos do Yoshi estão muito voltados pro público bem infantil mesmo. Bem criancinha. E acho que esse daí vai ser um jogo bem criancinha também. Mas um que não vai ser bem criancinha, e que eu espero que seja muito, muito bom... GTA 6. Eu espero que seja o melhor da franquia, é um tal de Fire Emblem, Fortune's Weave, que vai ser no mesmo universo do Three Houses, então tô botando fé aí. Um jogo que eu acho que o Tengu vai estar empolgado também. Esse eu tô mais animado e curioso do que realmente, uau, é o Kyoto Xanadu. Grande Kyoto Xanadu, da Falcon. É que a Falcon vai reviver aí, enfim, a série Xanadu desde o Tokyo Xanadu, que é de, sei lá, mais de 10 anos atrás. 15, não, mentira, nem tanto, talvez. Mas ele é da época do PS4, ele era Vita, acho que originalmente, né? Eu tenho a impressão que sim. Depois teve versão do PS4, que eu joguei só no PS4, mas de qualquer forma, tô curioso pra saber o que vai ser. Ele agora vai ser side-scrolling, né? Vai ser dungeonzinha meio Metroidvania, né? Que é visão lateral porradinha, em vez de ser combate em terceira pessoa, né? A câmera por trás e tal. Curioso pra ver o que vai ser isso. E pra quem é fã de Persona, ele, desde o Tokyo Xanadu, e aqui eles vão repetir isso, tem uma parada meio Persona de dia na escola, relacionamento, né? Relacionamento, dia a dia, esse tipo de coisa. E as dungeons agora, não sei se vão ser Metroidvania, mas nessa perspectiva. Falando em jogo esquisito, eu quero muito também saber mais e jogar aquele PVKK. Eu não sei qual que é o... Eu sempre esqueço como é que é o nome dele. É o Planeten Vertendiguns Kankor Nen Comandante. Ah, sim, realmente. É o, também conhecido como PVKK. Graças a Deus, né? É, saúde. Que é um Papers, Please de comandar uma base com um canhão gigante e tem, assim, né, ameaças vindo, ou será que tem, de fato, né? E aí tem toda a burocracia de você controlar ali várias interfaces e tal. Me parece muito interessante. Você, André, vai ser aquele cara que não iniciou a Terceira Guerra Mundial durante a Guerra Fria? É. Exato. Ou vou iniciar imediatamente, né? Que não sabe a história, teve um alerta de meio que invasão do espaço aéreo da União Soviética na época da Guerra Fria. E o cara tinha comando de, ó, se alguém atravessar aqui, você ataca. Não, não, lança a bomba nuclear do submarino. E ele falou, não, eu não vou fazer isso porque, né, pô, foda. E de fato era só um erro no radar e tal, e não era nada. É, então... Senão iam ter lançado uma bomba nuclear nos Estados Unidos. Às vezes era melhor. Eu sei muito pouco sobre o PV KK, mas parece que ele vai ser sobre isso, sobre essa paranoia, né, de ataques, inimigos e o que que realmente é uma ameaça. E ele parece que vai ter muita coisa além da interface, né, porque no trailer mostra você morando no bunker e cuidando das suas coisas e limpando seus equipamentos, e tem uma história com vídeos FMV. Parece que vai ser um jogo muito interessante. Eu tô muito empolgado pra ele, seja lá quando ele vier aí, acho que mais pro final do ano. O Planeten Vertendiguns Conan Comandante. Esse daí mesmo, saúde. E pra fechar minha lista, o jogo que eu tô mais aguardando, mais ansioso para o ano de 2026, um jogo sem data. Vai ser o melhor jogo do ano? Talvez não, mas é porque eu já joguei um trecho dele e eu fiquei muito empolgado com o que eu joguei e eu queria muito... Tipo, é aquilo que vocês falaram, qual jogo, se botar na sua frente... Se tiver todos na sua frente. É, todos esses. É esse, porque eu já joguei umas 2 horas dele e eu quero ver o resto desse jogo. Por mais que ele nem vire meu jogo do ano nem nada, é capaz de estar no top 10 se ele manter a qualidade das duas primeiras horas, é o The Button Effect. Ah, sim, sim. Que é um jogo de puzzle em primeira pessoa, que você meio que tá num museu do botão. Que aí você entra assim, é aquela tudo clean, parede branca, taranã, só que cheio de botão. Botão, tipo botão de cachorro? É, tipo aqueles botão, tipo de jogo de... Botão de não quiz. Aperte esse botão, né? Então, é, botão, é um botãozão grande. Botão de cachorro. É, redondo. Porque podia ser botão de roupa, entendeu? Não, botão não, de flor. Não, não, botão de apertar. Será que ele vai brincar com isso, Rafa? Fica aí um mistério. E a parada dele é, ele é esse tipo de jogo de puzzle que eu amo, que é, qual que é a regra do jogo? Ah, você vai ter que descobrir. Você vai ter que descobrir enquanto joga. Então, como ele é um museu do botão, você vai ficar apertando o botão. Aí você vai ver coisas acontecendo. Aí você quer entender o que cada botão fez, o que tá acontecendo, quais são as regras desse museu, né? Como é que eu faço pra fazer as coisas de propósito e avançar? Porque tem barreiras, né, pra você ir desbloqueando e avançando. E, porra, que jogo bom. Que jogo espertinho nos design dele, na maneira que ele esconde as regras, que obviamente, né, ele tem um game design que vai te guiar pra você aprender de forma natural os sistemas e as regras. Pô, a maneira que ele faz isso ser muito foda, tô muito animado. Você vai falar dele no rodízio? Quando ele sair, ele não tem nem data ainda, ele só tá pra esse ano. Ah, ele só tem a demo, né? É, tá bom. Ele só tem a demo e boa data. E vai que ele sai e é um puta sucesso, aí ele pode falar verdade, rodízio, né? É verdade, é verdade. Talvez ele saia em 2027, porque até onde eu sei, ele é feito por uma pessoa só. Então, vai saber, tô muito animado, The Button Effect. Só pra fechar, então, os meus aqui, eu vou falar rapidinho deles. Um que eu achei que vocês fossem falar é o Lords of the Fallen 2, que é o 2... Nossa, eu esqueci! Daquele Lords of the Fallen que já é o 2. Exato, então, é verdade. É o 3 que chama 2, né? É, vocês gostaram? Eu tô animado sim, porque eu gosto do 2 que se chama 1. Exato. É. Tem também um Super Meat Boy 3D, feito pelo pessoal do Hellpie. É, que o Rafa falou num verso. É, sim, eu gosto do Hellpie. Que tem potencial. Tem também aquele Blood of Dawnwalker, que é feito por ex-devs do The Witcher, que é um jogo que não dá pra saber muito ainda se vai ser legal ou não, porque eu também não fui muito atrás, né? Mas interessante, o jogo é tipo um The Witcher de vampiro, né? E você tem aquele negócio de você ter um limite de tempo pro jogo acontecer, né? Acho que você tem 30 dias no mundo do jogo pra, enfim, resolver o que você precisa resolver ali. E tem a dinâmica, né? De noite e dia, o que você pode fazer durante a noite e o dia e tal. Tem potencial. Queria também falar do Springs Eternal, que é um jogo de PC vindo aí de um dos designers, né? De Bioshock 2 Minerva's Den, Gone Home, Tacoma, e não de Open Roads, porque ele foi cancelado e saiu do estúdio, Steve Gaynor. Mas ele volta aí trazendo... É que, na verdade, eu não sabia, né? Ele já tava fazendo outros jogos solo há algum tempo aí. Esse ano ele vai lançar o Springs Eternal, que é um jogo mais tradicional de walking simulator, né? De explorar um lugar e conversar com as pessoas. No caso, você tá visitando essas fontes termais que tem um histórico meio mágico e coisas insólitas acontecem enquanto você tá passando seu tempo lá. Eu não sei se vai ser bom, não. Assim, eu tenho informações privilegiadas, porque eu estou traduzindo o jogo. Uou! Uhum. Mas eu também achava que, enquanto eu traduzia, eu achava que o Tacoma ia ser pior do que foi. E Tacoma é bem legal. É, Tacoma é legal. Não é tão legal quanto o Gone Home. Eu acho mais legal o Gone Home. Não, eu prefiro o Gone Home. Mas vem aí Springs Eternal. E um último que também é polêmico aqui é o Zero Parade for Dead Spies, que é o novo jogo da Zaun. Estúdio que fez Disco Elysium? O estúdio que fez Disco Elysium. Mas definitivamente não as pessoas que fizeram Disco Elysium. Mas você realmente tá animado pra esse jogo? Eu tô, assim, eu acho que é um daqueles que pode ser interessante, pode ser péssimo, né? Porque as pessoas que estão trabalhando nesse jogo são pessoas que entraram na Zaun depois do sucesso de Disco Elysium e trabalharam na Ultimate Final Cut, né? São pessoas com um sonho, né? Exato. Esse que é o lance pra mim, que eu fico muito dividido, porque o dinheiro, né, a maior parte desse dinheiro vai pra grandes filhos da puta que fuderam a equipe original de Disco Elysium. Mas quem tá fazendo o jogo de verdade e talvez tenha alguma coisa a dizer com esse jogo e que tá investida criativamente no que esse jogo vai vir a ser, são pessoas que não tem nada a ver com isso, né? São pessoas que estão só trabalhando lá. Só trabalha aqui. Só trabalha aqui e tá tentando fazer um jogo muito inspirado por Disco Elysium, inclusive com um dos artistas que trabalhou no Disco Elysium, né, que faz a arte do gabinete mental lá. Então eu fico dividido, porque, tipo, ao mesmo tempo que é diferente quando você sabe que são filhos da puta, tem aquilo, né, tipo, se eu só for jogar jogos que são 100% limpinhos de qualquer envolvimento de filhos da puta, vai ser muito difícil jogar, né, qualquer coisa. Ao mesmo tempo que eu entendo que, não, esse aqui com certeza, a gente sabe com toda certeza que são filhos da puta, mas ao mesmo tempo fica nessa coisa, tá, mas e os devs, né? Eu valorizo o trabalho dos devs ou eu boicoto porque quem vai receber a maior parte desse dinheiro são filhos da puta? Pirata, joga pirata, André. Exato. Mas aí não vai pros devs, né? Mas aí você vai. Mas os devs já receberam o salário deles, não vão receber mais. Aposto que eles não têm participação no lucro, André. Isso é verdade. Então, mesmo que pirata, né? E talvez seja essa a solução. Você tá animado? Eu tô animado. O foda é que, assim, vamos dizer, né? Todo mundo pirateia. Não vai acontecer porque esse tipo de boicote não funciona. Os devs vão ser demitidos porque o jogo não vendeu nada. Ah, pô. Você não viu Hogwarts Legacy? Não vendeu nada, cara. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, não tô aqui pra dizer, né? Pra ninguém jogar. Também não tô aqui pra julgar quem vai decidir não jogar porque pegou ranço da Zaun. Eu completamente compreendo. Mas, esse tipo de jogo, e eu acho que a gente tá vivendo um período, o começo de um período onde a gente vai ver muito jogo desse tipo. Isso me bateu quando eu joguei o Esoteric Ebb. Assim, a gente já tem um bocado já de jogo inspirado. Mas assim, muito Disco Elysium mesmo. Eu acho que a gente vai entrar numa era ainda mais forte disso em breve. Falando nisso, André, fui conferir aqui e o Esoteric Ebb já tá batendo uns 1000 reviews. Né? Ah, legal. Então o pessoal só tava realmente jogando antes de escrever, o que é certo. Sim, que bom. Tá fora do rodízio. Proibido, expulso. E fora daqui também estamos nós, com as nossas expectativas para 2026. Eu quero antes disso perguntar, o Sushi falou que o dele é o Button Effect, mas vamos dizer, de todos esses jogos que a gente falou, se tivessem todos eles na sua frente aqui agora, não é qual que você acha que você vai mais gostar, ou qual que você tá, sei lá, esperando há mais tempo, sei lá, qual que você jogaria agora? Meu, eu já falei, já, 7 vezes. Qual? Crimson Desert. Eu tô muito animado pra esse jogo. Eu acho que pra mim, seria que como eu já sei que eu não preciso ter pressa pra jogar o Tears of the Sky Second Chapter, que eu esqueci de falar dele. Uhum. É verdade, esse ano. Tem que sair esse ano. Eu acho que o Onimusha. Uhum. É, eu tô bem curioso pra saber o que vai ser também. O do Sushi é aquele das meninas que também. Demônio? Assim, Dungeon. Eu já baixei o demo, só não consegui jogar ainda. Não, ele falou o Button Effect. Ah, é verdade, o Button Effect, tá. É, e o meu é GTA 6, justamente por isso. Não necessariamente é o jogo que eu acho que eu vou gostar mais, mas eu quero muito saber o que é. Só pras pessoas me acharem um pouco menos estranho, o jogo não é hentai, tá? E é do mesmo estúdio daquele Turnip Boy Commit Tax Evasion e o Turnip Boy Robs a Bank. Sim. É do mesmo estúdio. Então o jogo é pra ser piadinho, engraçadinho. Mas meio que fosse hentai. Não. Ah, deixa, pode ser. Pode jogar o jogo hentai sim. Poder pode, mas a gente também pode jogar, entendeu? Ele não morde, mas julga.